Ele fica com o Rogério. E agora ficou mais fácil. Vamos trazer quem? Ele já... fica assim, vamos agora... trazer quem? Agora ficou mais fácil. Ele edita tudo. Agora, né? A galera tá na dúvida, ele fala uma hora aí. Ele cerca o frango mesmo. Ei, contrata tal cara, quando vê ele faz o quê? Cerca o frango mesmo. É o Osvaldo com o Palmeiras foi assim. Ele falou, meu, seu São Paulo nobre. Meu, o Osvaldo, um dia depois, tá lá. Ai, ai, né? Tanto é que depois o Paulo Nobre mandou o Osvaldo embora, cortaram relações, né? E aí depois ele manda aquela. Falei há 3 meses. Né? É isso aí. Só tricolor, então, Sombra. Ah, tricolor. Só antes de ir rapidinho, Sombra. Ah, então diga. Só comentar aqui, foi mesmo oficializado agora à tarde, Comebor deu título pra Chape, que vai... Ah, legal, hein? Quase 5 milhões de dólares em premiações. Que bom, hein? Legal, merece. Em tudo. Então, de forma oficial aí, Chape... Mas eu acho que a Chapecoense não deve gastar isso no ano, hein? Isso aí. Que acho bom, que sim, né, mano? Tem que ajudar, velho. No ano acho que vai. Olha, se cair não, mas se quanto... manter na primeira divisão... Olha, eu entendo que quanto a Chapecoense, eu não tenho dúvida que como instituição, como clube, ela se levanta. Também acho não que... tenho dúvida disso. Pela organização que tem, pelas pessoas que tem. Eu não tenho dúvida. Mesmo porque também tem o seu contrato de televisão com a Globo, sim. Tem direitos disso, daquilo, e tem mais essa premiação. Então eu não tenho dúvida que como clube... vai se levantar. Também a não. Questão, gente, que mais pega é a questão das famílias. A família quem fica, né? Essa é a parte complexa da história. Claro que sim. São as famílias, né? Isso é a parte mais ruim. O clube aí vai embora. Bora, vai e frente, por que não, né? Também, não só dos jogadores, mas também das famílias dos jornalistas. Sim, todos os envolvidos e direto e indiretamente. Dos funcionários da Chapecó, né? Dos maqueiros, né? Não tinha. Não, também. Não, então tudo bem. Mas quanto à Chapecoense, ok. Mas é que dentro dessa leva de falecimento, a gente não pode esquecer, não tem só jogador, né? É comissão técnica. Teve jornalista, não é porque é jornalista que agora é rico e tem dinheiro infindável, né? Não é assim. Agora não. Eu vou falar, se cair no mesmo grupo, é que não dá, né? O Atlético Nacional e o Palmeiras devem ser cabeça de Chaves, né? Mas cabeça de Chaves? Se caísse do mesmo grupo... Chapecó, Parmeira e Atlético Nacional, eu ia torcer pra dar tudo empate, viu? Porque os meninos do Atlético merecem, viu? O Atlético, certamente vai torcer pro final do ano, eles tentar ganhar esse campeonato do mundo. É final vai ter a maior torcida. É muito difícil. Quando que vai ser a final? Dia 14. A partir do dia 14, o Mundial. Mas ela ganhou a maior torcida do Brasil, você não tem a dúvida. Você não viu no jogo de... Foi sábado ou domingo, meu? Que tinha de gente falando. E eles jogaram com o uniforme preto, né? Com o símbolo da Chape. E o mosaico que os caras fizeram, em homenagem à Chape. Meu, os caras ganharam a maior torcida, velho. Quando eles vierem aqui no Brasil, na Libertadores, por exemplo, vai ser aplaudido, vai ter torcida, você vai ver. Inclusive é o jogo da Recopa, né, Motinha? Boa noite a todos. A Chapecoense, como foi homologada agora como campeã da Copa Sul-Americana, eles farão o jogo da Recopa ano que vem aí contra o Atlético Nacional. Será em julho, mais ou menos, né, mano? Geralmente é julho. Você imagina agosto. Esse jogo, hein? Vai ser emocionante. Um jogo de festa, né, mano? Isso aí tem que ser, né? Vai dar empate, vai ter que... É complicado, né? Não, mas o Atlético Nacional, a postura que eles tiveram aí... Sensacional. E o povo colombiano também, né, cara? Diante de toda essa tragédia aí, claro, eles poderiam fazer o que se espera aí de um país aí que tem esse tipo de incidente, o tratamento às vítimas e tudo mais. Só que eles fizeram muito além do esperado, né, Domênico? Algo até que eles não tinham obrigação de fazer. Foi aquela festa que eles fizeram no dia seguinte à tragédia, aí 2 dias depois, com aquela homenagem à Chapecoense. E, de fato, foi realmente muito bonito. O Atlético Nacional, como vocês disseram aí, ganharam torcedores pelo mundo inteiro, inclusive a minha torcida também. Com certeza. Né? Todos, né? Agora, entre os jogadores internados, a pior situação é do Neto, né? Ainda? Do Neto. A situação dele ainda é crítica. Ah, sim, dele é muito... Principalmente na parte respiratória, Ele teve uma pneumonia, né? Porque ele ficou ali praticamente... Levou bactéria, 12 horas pra chegar, né? Chegarem até ele, quer dizer, então é complicado. Mas imagina aquela friagem toda, o cara todo detonado, velho. Pô, não é fácil, não. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, Bento. É o tricolor. Tricolor, novo estatuto, seu Bento. Novo estatuto. Foi aprovado. Foi. Né? Foram 740 votos. Sim. 621 sim e 117 não. Né? Uma das coisas é diretoria profissional, né? Agora vai acabar com os vice-presidentes. É, eleição agora será em abril. Não, a continuar, vai, ainda vai ter um vice-presidente. Sim, cada uma, não vai, mas vai ter a quantidade não, que tem. Não pode falar, vai acabar com os, porque ainda terem um, haverá é, o vice-presidente. Direito, né? Poxa. E. E fim da reeleição, né, chefinho? Com mandato isso. De 3 anos. Boa. Né? E um conselho administrativo. E, sombra, completar agora do time, Rogério Ceni pediu, né? Ricardo Oliveira. E o São Paulo vai tentar. Vai tentar o Ricardo Oliveira aí. Fala uma aí. Coisa aí, ó, trouxa. É, segundo o Benjamin... Não! Segundo o Benjamin, o Rogério... há uma probabilidade do... Eu não sei, se eu não me engano, o Benjamin não disse que será. Falou? Mas, falou que será? Deixa eu pegar aqui que você vai ver aqui eu no Twitter dele. Não lembro o caso. Eu entendi que haveria uma boa probabilidade. Não que será, mas... Que é o Paulo Nobre, tá no São Paulo agora? Ou... Segundo minhas informações, Ricardo Oliveira tem tudo para ser o novo atacante do São Paulo em 2017. Tem tudo para ser, não é será. Se o Benjamin falou assim, mas rapaz... Ele não dá um é será. Eu já tenho até ele minuto no contrato. Ele não dá um bom sem nó, seu Benjamin. É. Pô, peraí, o que é aí? Que foi, surto, Zedão? Você não gostou disso? Zedão? Ah, o que foi? Vocês juntaram a Palmeiras agora e roubar jogador? Isso é coisa do Palmeiras fazer. Já roubaram do Curitiba. Fala do São Paulo agora. Já mal acabou o campeonato, aí. Roubaram do Santa Cruz. Ah, mas jamais haveria um roubo, né? Que pra poderia... mim é roubo, senhor. É roubo. Porque de repente poderia haver uma negociação que fosse boa para ambas as partes. Outro, ele é pastor, no mínimo, entendeu? Intimidar o cara, a família, pra ele assinar com o São Paulo. Se ele for, ele é pastor. Não vai ser de livre espontânea mas se ele vontade, for... não. Eu já li sobre isso também. Olha, ele é pastor, mas é pastor em São Paulo. O Santos fica longe. Ah, sem piadinha aí, pô. Sem piadinha. É isso aí. Mas é um absurdo. Você tá rindo? Você é moleque. Se é com o seu time, você não ia rir. Entendeu? Mas o Azedão, tá seja bravo, compreensivo, hoje, é o mundo dos negócios. Aí, tá vendo? Negócios, aí você fica falando agora dele? É o mundo dos negócios? Não, e aí, isso, aí ó, tá vendo? Mas o São Paulo pode, porque o São Paulo é cor-irmão. Isso não me impede de dizer que o Azedão é disparado o melhor jornalista não, desse programa aqui. Raciocinando aqui. Isso é verdade. É cor-irmão, deixa o Ricardo Oliveira um pouquinho lá no São Paulo. Depois vocês vão ajudar a gente também. É diferente de você fazer nas escuras, como fizeram. Não, mas vão, assim, não... Eu acho que seria muito triste chegar escuras. E aproveitar jogador, mole, jogador não recebendo o salário. Sombra não. O senhor é bom. Isso não mole. Seria não. Legal. Isso é absurdo, né? O cara tá com dificuldade financeira, vai lá e rouba o jogador. Esse é um bunda tá certo, mole. Azedão. Tem medo do Sombra, esse Azedão do cacete. Eu analisei a situação aí. Com não, calma, Domênio. Sabe, Azedão? É um bunda mole. Esse é um bunda mole. O Azedão. Você é um bundão. Não, porque eu malho os glúteos. Bundão. Mas o Cláudio Azedão, deixa eu imagina o Azedão fazendo glúteo. Mas fala, o Cláudio Azedão, eu vou dizer uma coisa. Sombra. Seria legal, porém, eu acho que seria antiético chegar e tirar um jogador do Santos porque ele tivesse com problemas salariais. Não, exatamente. Eu não acho certo. Eu não gostaria, não gostaria. O cara tem um goleiro só, tá lá, virou ídolo. Do nada ele não era goleiro. Pra ficar no banco que nem um trouxa, entendeu? Absurdo, e onde ele tá agora? É, então, aí que tá. Tá na ponte lá. Aí já roubaram o técnico da ponte. Isso é absurdo o que acontece no futebol. Roubaram o técnico? Roubaram o técnico da ponte. Eu tô sabendo aí. Mas em relação ao São Paulo, rapidamente, eu estive lá votando, porque eu sou sócio do clube. Do clube. Então eu votei. E chama... O clube... Eu cheguei lá, puta, fila pra estacionada. Eu falei, caramba, bombou, né? Bombado, o clube bombado, meu. Esses estacionamentos que... Aquelas rampas do Morumbi servem de estacionamento pro clube, pros sócios. No fim de semana. Beleza. Chego lá, puta fila ali, né? Na Padre Lebré ali, pra estacionar. Falei, caramba, meu, os negros estão interessados em votar nisso aqui. 6 mil votos. Falei, pro show. Muito cheio, muito cheio. Entrei no clube, tudo cheio. Pô, o pessoal, eu passo assim em frente à sinuca, lotado, o nego jogando. Né? Tudo cheio, tudo cheio. Beleza, cara, aí vou votar, vazio. Tem ninguém. Aí chega lá na hora de votar, tem a lista, né? Você dá a sua carteirinha. Aí tem a lista ali. Na minha folha, por exemplo, vamos supor que tinha 30 nomes. Só eu votei de 30. Caraca. Naquela página. Eu falei, caramba, ninguém nem aí, bicho. Ou seja, o sócio tá que curte o futebol é a menor parte. É. Tá preocupado mais com o clube, o verdadeiro, né? O verdadeiro torcedor ou o torcedor que se importa com o futebol... Não é o sócio, é o torcedor. É o sócio torcedor e o torcedor de casa. O torcedor que é do clube. Isso aí mais um motivo Olha, essa votação aí do sábado é mais um motivo muito importante para definitivamente fazer uma análise muito séria da separação do social e do futebol, que está previsto no novo, né? No novo regimento, no novo estatuto. Vai ser discutido. Está previsto que durante um ano terá que ser feito um estudo a respeito disso. Então, mais do que nunca, você tem 6 mil sócios. 740 se interessaram se o clube vai mudar alguma coisa na estrutura administrativa no seu estatuto. Ou seja, é a menor parte que está interessada no futebol. Já quando é a eleição para presidente, porque isso aí, essa mudança do estatuto, ela é boa principalmente atendendo, ao meu ver, a entidade como um todo, mas principalmente o lado do futebol, né? Que é você trazer a profissionalização para o lado do futebol. Muito bem. Então eu acho que mais do que nunca isso mostra. O torcedor que se importa com o clube não é aquele que é sócio do clube. É o sócio-torcedor e o torcedor, que muitas vezes gostaria de ser sócio-torcedor, ou por um motivo ou outro não é, porque não tem dinheiro, não tá podendo, ou não, talvez não veja benefício, ou o que seja, né? A gente não pode obrigar a pessoa a ser sócio-torcedor, né? Mas, então, mais do que nunca fica provado que o sócio mesmo que se importa com o futebol... Se preocupa, né? É o torcedor e o sócio-torcedor, não o sócio do clube. Eu não pude votar no sábado. Ah, mas você fugiu? Mas eu jurava que eu te vi lá. Não pude. Mas toda hora eu via você lá, mas não sabia se era sempre você. Não, eu fui. Muito igual. Mas eu tinha esquecido da votação. Tava cheio de Vô Mauro. Eu esqueci mesmo. Como você esqueceu o Vô Mauro? Era importante, Vô Mauro. Teve a final do Tamborel. E você ficou lá no Tamborel, não foi votar? Esquecemos ontem. Vocês esqueceram? Agora, tem que votar em, por exemplo, ontem, não se jogava tênis ontem lá, um barulho do Black Sabbath lá. Precisa começar... E é um barulho mesmo, hein? É um barulho, pessoal... É música isso aí? Eu não sei, era um grunhido de gente. Não dá pra jogar tênis, viu? Você não ouve a bolinha vindo. Mas como, Vô Mauro? Traz dinheiro pro clube. Tira o show, não é arena de espetáculo, estádio do Morumbi é arena de futebol. Mas traz dinheiro pro clube. Ah, dinheiro, já tem um monte já, dinheiro. Tem outro jeito de conseguir, né? Os sócios, enfim... Agora, ficar fazendo show, eles urinam o muro. Quê? Urinam o muro. Ficou, eu fui sair um cheiro horrível depois. A minha filha lá, a Rosaninha. Rosaninha. Parou o carro. Mas tua filha Rosaninha deve ter mais de 50. Tem 51. Tá na flor da idade. Ela, viu, Sombra? Ela foi sair pra pegar o carro, tudo travado, teve que esperar acabar o show do Black Sabbath. É sabá. Num clube que quer crescer, não dá pra jogar tênis com barulho de rock. Mas qual a importância do tênis? É um clube que desenvolve, viu? Qual a importância do tênis? Eu voto mesmo, viu? Mas é importante lá. Deixa ter o show, ó. Faz na praça, lá na frente. Não cabe na praça, precisa ser num lugar fechado. Faz na frente do Palácio do Governo. Ganha dinheiro, vô. Traz dinheiro pra quem? Eu nunca vi esse dinheiro, viu? Mas, vô Mauro, agora ficou difícil, né? Porque não vai ter mais que vocês terem... Não vai ter carteirinha, né? Vice-presidente disso, vice-presidente... Por isso que eu não fui votar, eu fiquei irritado. Isso aí só atrapalha o clube. Tá na cara que vocês não gostam. São Paulo é um clube... Lá, olha, da década de 30... Entendeu? O São Paulo tem que viver desde essa época. E não sempre deu certo. Temos quantos Mundial? Três. Mas três mudou as coisas, mas pô. Olha, e não quis mudar e quase assim caiu. É assim mesmo, cara. É assim mesmo. É, os caras que pensam exatamente assim. Eu tava indo votar e você passa às vezes por umas pessoas assim, né? Que tem de... Você não sabe nem se o cara vai votar sim ou não, mas você vê que tá resmungando. Pra quê? Que bobagem, Black. Mudar o quê? É tá bom assim. Que não precisa, viu? Ah, é. Tá certo. É o Black Sabbath é a última turnê da história? É isso? Acho que se Deus quiser. Ninguém aguenta mais. Mas porque se Deus quiser, mas você não te atrapalha em nada. O quê? Mas não te atrapalha em nada, seu Bento. Black Sabbath. Mas é meio estranho, não é? Aquele monte de tiozinho achando lá. Que é garoto, sabe? Olha lá. Você fala um monte de tiozinho, mas é um monte de tiozinho, vai ter uns 60 mil tiozinho, no caso. Então, não, cara, tinha só tiozinho, não, viu? Eu moro a questão lá, não é do essa. Lado lá, eu passei lá, tinha muita música. Não a galera que curte, a galera que canta. Você pega lá, por exemplo, o Mick Jagger do Rolling Stones. Velho, aquela calça apertada lá, dividindo a bola do cara, sabe? Fazendo a pata do camelo. Ah, sertanejo, os caras não fazem isso, mas você acha legal? Mudou sobra, agora. É, o cara já tiozão, porque mudou. Uma coisa é o cara mudou? Ser rebelde, uma coisa é o cara ser rebelde, tipo novão, né, mano? Você fala, ó, o maluco cabeludo, cheio de tatuagem. Agora o maluco precisa de ajuda pra subir no palco, velho. Ah, sabe? Não. Tipo, dá a mão pro cara. Não, não. É verdade, mano. É verdade, é estranho, é estranho. Cara, é, não precisa chega, de cara. Ajuda, mano. Precisa sim, o Mick Jagger não aguenta mais subir sozinho. Se bobear. Será que não? Oh, ele pede, tá em contrato, ele precisa de corrimão, cara, pra subir aquela escadinha do lado. Mano, que maldade, mentira, mano. Porque a guitarra é de isopor, pô. Continuando o caso. É, a guitarra é de isopor, velho. É tudo playback, velho. Continuando o caso, manchete do estádio, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Também Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, aí ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Santos. Santos. Santos. Gol. Ih, velho, e aí? E aí, sabe? E aí, RG? Tudo bom? Tudo. Por beleza. Enquanto, tranquilo. Vamos lá, o Santos conseguiu aí empurrar mais um jogador no rumo, o Emerson, lateral esquerdo. Os caras já venderam lá? Já conseguiram. Já mandaram o din-din? Se ele jogasse 12 partidas... 12 partidas. Seria vendido 2 milhões de euros, tá bom, né, RG? Ó, sete pauzinho assim? Bom, 7 pau, aí o jogador quase não teve... Bom demais, não pô. Teve custo. E aí, já agora eu te pergunto aí... Aí eu te pego. Como é que faz com esse assédio do Tricolor em cima do Ricardo Oliveira? É, vamos pontuar, né? Fala aí. Na sexta-feira, isso estava muito, muito forte em todas as mídias esportivas aí. E aí, segundo informações do Foca News, o Modesto Roma teria batido o martelo definitivamente, que não, né, com relação ao Ricardo Oliveira. Porque o rolo seria o Lucão, Michel Bastos, pelo menos era o que o Santos tinha em vista aí, o São Paulo, Ricardo Oliveira, e era em cima dessas negociações que eles estavam conversando. Bom, aí parece que não rolou, o Modesto Roma disse que o Ricardo Oliveira não, e ficou assim. Hoje, eu não ouvi essa informação, para mim está sendo surpresa, essa informação do Benjamin. Mas você olhando, dando uma olhada em alguns outros sites de esportes, todos estão na mesma linha do Benja. É possível, né? Ninguém está afirmando, ninguém está batendo o martelo. Pode ser, né? Possivelmente. Então, não adianta você ficar falando ou comentando em cima de especulação. Não acredito que seria o Ricardo Oliveira sair do Santos e ir para o São Paulo e a história morreu. Não. Se realmente for, eu acredito que deva estar sim. Então, rolando alguma coisa aí. Alguma, jogador envolvido do São Paulo, inclusive. Alguma, né? Negociação, alguma coisa deve ter. E, deve ter a concordância também, claro, do Ricardo Oliveira. Né? Principalmente isso. Agora, não sei, é uma coisa a se pensar, porque ele teria que abrir mão de uma disputa de Libertadores e vir para o São Paulo, que não vai disputar Libertadores, né? Então, não sei até onde até onde esse peso vai ficar uma decisão do Ricardo Oliveira de vir para o São Paulo, se concorda em vir para o São Paulo. Né? Essa é a questão. Tudo né? Bem, Sombra, é o São Paulo. É. Mas você sabe. Já jogou lá. Pode ser. Né? Carinho pelo patrão lá. Conhece o Ricardo, o Rogério Ceni. Se é um chamado do Rogério Ceni, tem essas coisas. Eu sei que tem. Essas coisas sentimentais, elas estão envolvidas. Mas ele também tem, por um outro lado, deve ter, acho que tem, também a responsabilidade e um sentimento afetivo também por um clube que deu para ele a oportunidade de retorno, de volta. Enfim, eu não estou dizendo que não vá, mas também não estou dizendo que vá assim pura não. E simplesmente. A questão não é geográfica, entendeu? Sombra. O cara está meio de saco cheio, porque, por exemplo, ele mora em Alphaville, o Ricardo Oliveira. Sim. É óbvio que é muito mais perto ele chegar a Cotia, ou a Barra Funda, ou até propriamente no Morumbi, do que cruzar a cidade inteira de São Paulo pra descer pra Baixada Santista ali e atuar pelo Santos. Chegar em Santos? Sim. Ah, melhor é atravessar o mundo pelo meio, né? Não, então, porque pra ele seria muito mais prático, RG. Não com relação ao amor que ele tem pelo Santos, não é isso? Mas seria muito mais cômodo pro Ricardo Oliveira... Esquece essa coisa de amor. Não, então, mas seria muito mais cômodo pro Ricardo Oliveira jogar no São Paulo, em termos geográficos, ainda mais pelo fato de ele morar em Alphaville, do que ter que cruzar a cidade todo dia pra descer pra Santos. Eu acho que pro Ricardo Oliveira o que pesa hoje é mais isso do que a parte financeira, porque dinheiro ele tem, né? Exatamente. Porto, né, mano? Acreditamos que sim. Agora, você, né? RG, seria a favor Segundo, se fosse a favor, na troca por quem? Ou tá. apenas na troca não, por dinheiro? Não, não, teria que... Porque você não se posicionou muito bem na história. Teria que eu... Não, você tá sempre querendo, porra, me não, colocar numa situação... Não, você colocou pode ser, pode não é, ser. Não, pode você ser. Não disse se é a favor ou contra. Pode ser, a decisão é dele. Se ele tá. for, o que eu entendo... Deixa o time dar nós. O que eu entendo e o que eu espero é que o Santos nunca faça um péssimo negócio pro Santos. Que os responsáveis pelo Santos não façam um péssimo negócio pro clube. Agora, se o Ricardo Oliveira vai tomar a decisão de jogar, oh, ótimo, felicidade, mas, parabéns, cara, vai. Não, mas agora, espero... Puxa aquele torcedor espero. Lá de dentro. É, o torcedor... Aquele torcedor quer ver o Ricardo Oliveira indo embora ou não? Igual não, você puxa não, catarro. Não, o torcedor, eu acredito que não gostaria de ver o Ricardo Oliveira... Não, indo, você. Também não, porque é um baita de um jogador, né, e vai fazer falta. Agora, se for, tem que ter uma compensação à altura, é isso. Bate na mesa e fala, ô Modesto. Bate no peito e fala, Modesto. Se ele for, vai infernizar sua vida. É, mas eu acredito, o velhinho lá, eu acho que não dá mole não, velho. É? É, não, até agora eu não vi ninguém levando boa com o Modesto Roma, não. E se o Dorival topasse? Vamos supor que o Modesto não quisesse e o Dorival falasse assim, não, mas pô, queria ter aqui o Lucão, o Michel Bastos... Se e aí? For, se for o Michel... Se você fosse Modesto, você atendia o Dorival? Ah, Michel Bastos eu acho que é uma boa. Eu gosto do Michel Bastos. Acho que ele daria bem no Santos, sim. Não vejo nossa, problema nenhum. Nossa, mas trocar pelo Ricardo Oliveira? É. Quantos anos tem o Michel Bastos? É mas muito mais novo. Quantos anos tem o Michel mas Bastos? É 5 anos mais novo. Eu prefiro o Ricardo 36 Oliveira com 40 Oliveira. Anos jogando um ano pelo meu time do que o Michel Bastos jogando 5. Ah, não sei, mano. Não sei. O Bastos é bom, cara. Não, é bom. Não sei se o Ricardo geral. Comparado com o Ricardo Oliveira, não sei. É outra posição. Aí o Ricardo chega no, aí o Ricardo Oliveira, aí o Ricardo chega no, aí o Ricardo Oliveira chega no São Paulo, que é um time que está em montagem, com todo esse, aí não rola, não anda. Aí eu quero ver. Eu não sei não. O Ricardo Oliveira pode ser a mesma coisa. Machucou demais esse ano. Não sei se está fisicamente esse primor não. Eu trocaria, viu, RG, pelo garoto Ítalo, viu? Quem? Ítalo tá voltando agora. Que Ítalo, velho. Cala a boca, esse seu velho idiota. Pra ser uma troca justa, RG, o São Paulo precisaria dar o Michel Bastos e o Morumbi pro Santos. Que? Pelo Ricardo Oliveira. Você tá de brincadeira, não sai na foto, não cabe a comparação. Vila Belmiro cabe dentro do camarote único. Não, mas você tá de brincadeira, não cabe a comparação. É sobre essa, tá me tirando do sério. Eu vou me ofender pelo RG se for proposta essa troca aí, velho. Tô de brincadeira. Quer levar o Ítalo? Que? O Ítalo? É, porque o problema dele, eu até falei no conselho. Você falou no conselho? É pô? O Y. Mas você é suplente, como que você... Não, mas eu sempre estou envolvido lá. Ah, é? Eu levo os amendoim lá, né? Porque a minha esposa tem uma empresa de amendoim. Então ele tem que tirar o Y, trocar pelo I. Você acha que é o Y do Ítalo que está atrapalhando? Não tem jogador brasileiro que dá certo com o Y. Ah, entendi. Entendeu, né? Ah. Que bom. É, meu Deus. Empresa de amendoim? Tá tossindo. Ô, vó, não pode tossir no microfone. É numerologia. Agora, eu não sei se você falou da sua esposa faz amendoim, mas em clube, eu não sei em quais clubes, mas às vezes a gente lê aí, né? Ah, vai ter festa junina, quem vai fornecer o amendoim? Ah, a mulher do conselheiro lá, ela, ó. Mas pode haver essa transação entre conselheiros e clube? Olha. Ah, mano. Claro que pode, que bobagem, olha, viu, mano? O Mauro defendendo. Porque o negócio é o seguinte, Sombra, eu não sou contrário, existe a relação. Mas é que muitas vezes quando você vai fazer esse tipo de transação, o ideal é você apresentar alguns orçamentos que estejam dentro do mercado e se o do conselheiro for o melhor possível, certo, aí você é uma faz. Boa licitação. Aí jogando tá. Muito banco imobiliário, hein, mano? É. Porque muitas vezes é igual quando o cara forja o orçamento, quando o cara vai lá e bate no teu carro, né, velho? O cara vai lá, apresenta lá... Oh. É pouca coisa, fácil. Viu? Ô, mano, vem a cá. A Rosinha, ela leva o amendoim, só pra concluir, desculpa. A Rosinha, que é a esposa minha, né? Ela leva o amendoim. A esposa do Adalberto leva a canjica. Rosinha é namorada do Chico Bento, né? Rosinha, é a grande Rosinha. O suplente do Adalberto, que monta as barracas, é o primo dele. Quem leva as prendas também paga, né? Prenda paga. Paga. Como é que é? Prenda, paga uma prenda, idiota, né? Sou ladrão. Você paga uma então, prenda. É isso! É prenda paga? É do primo do do Calzinho lá. O Calzinho? Que joga campeão de tamborel, 3 anos. Tamborel. 3 anos, é tricampeão. Coisa. Tamborel. Ô, mano. Sim, diga. Mas recentemente, alguns anos atrás, levantaram documentos lá de que os carros do São Paulo Futebol Clube eram abastecidos no posto de gasolina do conselheiro. Então, mas aí que tá, Sombra, o que eu falei, eu não sou contra a relação aí conselheiro-clube, comercialmente falando, desde que essa relação seja vantajosa pro clube. Ah, sim. Porque não adianta nada você também falar, ah, não, mas porra, meu produto custa, vai, 10 o preço de mercado. Se eu ofereço pro clube por 5, ok. Uhum. É vantajoso. Por 7, uhum, ok. Eu não posso oferecer por 14, 7, 18 e outro de 20. É. Fala, ó, tô te fazendo um bom negócio. E a gente sabe que a margem 10 de mercado não é isso. É. Que o preço, teoricamente, seria por 10. Agora, se houver, de fato, uma relação vantajosa pro clube, aí eu acho que é legal. Aí é bacana. É isso aí. Vamos falar aqui da BV Financeira. Amigão, não deixe para depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É BV, Narigudo! É, o Narigudo bagunçou tudo hoje, falando essa história. Ricardo Oliveira pode ir pro São Paulo no ano que vem. Bagunçou tudo. Sombra, tem um detalhe aqui da Comembol. A Comembol também deu o mesmo prêmio pro Atlético, viu? Olha que bonzinho, boazinha a Comembol, hein? Tirar dos cofres aí um legal, milhão de dólares. Olha legal. Só, hein? Tá bem, né? É o mínimo, ganha, né? Muito, né, meu? É. Mas, ô, Domênico, enfim, hein, essa quantia aí, o Atlético Nacional já disse que doaria pra Chapecoense também. Também, é? Sim. É, eles disseram aí que o prêmio que eles recebessem na Comembol, que eles doariam aí também pra Chapecoense. Eu faria diferente. Okay. O prêmio de campeão acho que é quase 4 milhões de dólares. Se o clube receber o dinheiro da Comembol o Atlético vai receber um igual, eu daria uma espécie assim para divisão entre os atletas e funcionários. A Chapecoense vai automaticamente vai fazer isso. Eu acredito que faça isso. O Atlético Nacional devia virar o time do Papa, né? Que o São Lourenço poderia mudar agora. Mas vou te falar, a Chapecoense virou o time é o segundo time do mundo aí, né? Do futebol, né, cara? Ah, sim. Impressionante. E vamos continuar com as manchetes, porém, antes, o Mano vai falar de Bozano. Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, tem um amigo meu, o Dante Machado, cara, ele transpira tanto. Ele precisa trocar de camisa de meia e meia hora. Nossa. É verdade, cara. E ele trabalha numa área aí que ele realmente transpira muito por causa do estresse, do suor. Cara, ninguém conseguia ficar perto do Dante. Porque ele fedia, ele cheirava mal. Porque você não consegue, às vezes, dentro de uma reunião, levantar e trocar de camisa de meia e meia hora. Imagina uma reunião que dura 3-4 horas. Ele teria que levantar 6 vezes pra trocar de camisa, o pessoal não deixava. Então ele começava a transpirar e cheirar mal. A Bozano salvou a vida do Dante. Ele, um dia ele vai gravar esse vídeo, ele vai mandar pra gente aqui também, contando o porquê a Bozano salvou tanto o emprego dele quanto o casamento, que a mulher dele colocava ele numa casinha, como se fosse de um Rottweiler, pra ele dormir, porque ele fedia, cara. Mas a Bozano salvou a vida dele, rapaz. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem for esperto, ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit exclusivo do desodorante Extreme. É, rapaziada, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Beleza, esse é o Estádio 97, a gente continua com as manchetes do estádio. Oferecimento do Consórcio Honda. Quem ligar aqui e falar Consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, vai ganhar um par de ingressos para participar do Estádio 97 na próxima segunda-feira, lá no Banco Honda Hall. É, com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda, seu Bento. Boa, vamos ao Corinthians. Coringão, Coringão. Corinthians! Vamos aí, Beto, aí, vamos aí que o bagulho tranquilo? É louco. Preparando aí pro jogo do Cruzeiro, voltou a treinar o Corinthians. E o Corinthians, na verdade, nem parou, né? O Corinthians aí não parou, os caras ficaram ralando lá. Hoje foi o dia do Williams nas redes sociais, que falou, nem treinar pode, irmão. Já pode ir embora, que ele tava treinando em separado. Então o Williams também, os caras, irmão, pode ir aí, volta lá. Liberou. Volta pra balada, entendeu? Ele deu um tchau aí nas redes sociais. É isso aí, mano. Tá preparando pro jogo do Cruzeiro, que vale aí. Vaga pra liberta, né? Jogo importante. É, então, Bento, é complicado, né, meu? Porque, antes de mais nada, é com relação ao Williams. Ele se despediu hoje, inclusive, aí nas redes sociais, pedindo desculpa aí se ele não correspondeu à expectativa. Nossa. É, pode crer, Williams, você não correspondeu mesmo. Ficou muito longe de corresponder. É, agora, com relação ao time do Corinthians aí dentro de campo, o Guilherme ele ganha a chance novamente para fazer aquela função de centroavante. Quem roda no time é o Marquinhos Gabriel. O Romero vai jogar um pouco aberto ali pelo lado direito. Lado esquerdo é o Marlone mesmo, centralizado é o Rodriguinho junto com o Camacho. E no meio campo ali na cabeça de área vai ser o Christian. O Corinthians aí, pra ser sincero, Bento, eu como corintiano, claro, vou acreditar até as últimas aí que o Corinthians possa vencer essa partida aí diante do Cruzeiro. Só que é difícil, cara. Não basta o Corinthians vencer, ele precisa torcer contra um dos dois adversários aqui também. Ou o Atlético Paranaense, que vai pegar o Flamengo em casa. Esse jogo eu acho que o Atlético Paranaense deve vencer. Porque a campanha do Atlético dentro de casa é muito boa, é muito forte. É um time que realmente aí tem um retrospecto muito bom. E o outro adversário é o Botafogo, cara, que tá acima do Corinthians também na tabela aqui do Campeonato Brasileiro. E pega um Grêmio que possivelmente será o campeão da Copa do Brasil. Vai estar de ressaca já no final de semana. O Corinthians demorou demais, cara. Inclusive nesse último jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense em casa, que aí o Corinthians dependeria somente dele na última rodada, o Corinthians não conseguiu vencer. Empatou 0-0 e praticamente deu adeus às chances aí de poder pegar uma vaga aí na Copa Libertadores. Aconteceria talvez aí a chance de abrir o G7 aqui, Domênico Gato, se o Atlético Mineiro vencesse a Copa do Brasil. O Atlético vencendo a Copa do Brasil, automaticamente, já pelo fato dele estar entre os seis colocados, abriria mais uma possibilidade aqui. Mas, sinceramente, cara, eu não acredito. Acredito, porque eu vou até as últimas, Motinha. Como torcedor, vou torcer, mas é uma situação delicada, é difícil pra cacete. Vai torcer pro Atlético, mano? Não, Domênico, porque eu acho que o jogo aqui já tá ganho pro Grêmio. Eu não vejo hoje potencial no Atlético pra poder virar essa partida aí. Não, agora não. É. Agora não, na final não vale o critério aí do gol fora. É, mas na boa, Domênico, a chance do Atlético fazer dois gols no Grêmio e não tomar nenhum gol é muito pequena. Porque o time do Grêmio é muito sólido na parte defensiva. Eu também acho. Né? O Atlético ele tem mais chances aí de tomar um gol na arena do que de fazer o primeiro. Porque o Atlético futebol, vai ter que vir pra cima aí com tudo, vai ter que meter uma pressão no Grêmio, vai abrir espaços aí e o Grêmio vai jogar no contra-ataque. Futebol, a chance do Atlético tomar o primeiro gol lá é muito grande. Futebol tudo é possível. Não, claro, claro. É, a chance também existe, claro. Não vou dizer que é impossível acontecer a virada do Atlético. Impossível não é, mas é muito improvável. Mas independente de qualquer coisa, cara, se o Corinthians pegar ou não pegar uma vaga pra Libertadores aí no próximo jogo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, passou a ser secundário, né, cara? Diante de tudo que aconteceu nessa última semana, esse acidente aí com o avião da Chapecoense que matou aí 71 pessoas, eu acho que o que acontecer ou não acontecer na última rodada do Campeonato Brasileiro passou a ser secundário, independentemente de título, independentemente de classificação para Libertadores, independentemente de permanência ou rebaixamento para a Série B. Eu acho que tudo isso aí serviu para que a gente possa refletir um pouco mais, cara. O futebol ele tem que ser entretenimento. Inclusive ontem, Bento, teve aí um encontro aí dos torcedores aí no Pacaembu. Então, eu falar disso, como é que pode, né? Eu você espero, acha que isso, Bento. Vai mudar? Então, Bento, eu espero que sim. Eu sempre acredito aí que o ser humano possa evoluir e eu espero que isso possa servir como talvez um divisor de águas. Por mais que tenha pessoas aí que entenda que essa medida possa ter sido hipocrisia, demagogia... É, muita gente falando que foi um acordo para poder voltar a ter jogo com o visitante. Mas é que tá, Mota. Eu não acho que tem que ir por esse lado, não. Por mais que tenham pessoas que entendam dessa forma, mas foi um ato hipócrita, foi um ato demagogo, porque no próximo clássico aí vão se matar de novo, pode ser que aconteça. Porque, de fato, já aconteceram inúmeros encontros que as torcidas também... apertaram as mãos diante do promotor público, falando, não brigaremos mais, etc e tal. E depois acabaram quebrando o pau e voltando aí a se digladiar pela rua, tá certo? Ou pelas ruas. Então o negócio é o seguinte, cara, eu espero que esse fato tenha servido, um fato trágico e realmente muito triste, Eu espero que tenha servido para que as pessoas possam realmente aí aflorar aquele sentido de humanidade, cara. Sabe, aquele sentido aí que o ser humano ele tem que ter dentro dele, tem que ter dentro de si. Porque, cara, futebol, cara, é só futebol. Não por precisa, mais, né? Essa frase aí não é apenas futebol. Não tem que ser em determinados sentidos. Mas quando a gente fala de ódio, cara, a gente tem que usar aquela frase sim. É só futebol. É entretenimento. Por mais que todo mundo seja fanático, por mais que todo mundo goste do seu clube, claro, cara, você não pode matar alguém porque o cara torce para um outro time. É só futebol. Porque o cara é de uma outra torcida. Todo mundo é fanático, camisa, todo mundo adora o time que torce. Claro, legal, bacana. Eu acho que a rivalidade ela precisa existir porque faz um bem danado pro futebol. Passando as imagens agora. Só que não pode ter, Domênico Gatto, aqueles atos de selvageria, sabe? Aquela carnificina que nós já vimos em determinadas ocasiões, em determinados clássicos, cara. Aquilo ali é nojento. Eu espero que essa cena aí que aconteceu no final de semana sirva, assim, de motivação e sirva, talvez, como um start para que as coisas mudem. Não só com relação a, vou entrar de novo no estádio com a minha camisa, vou entrar com a faixa, vou entrar com a bandeira. Não, isso é secundário. A gente precisa aflorar aqui, cara, aquele sentido de solidariedade. Aquele lance, Domênico, do cara sair no domingo de manhã, se despedir da mãe e falar, à noite eu tô em casa, sabe? E o cara, de fato, voltar pra casa depois de um clássico. Por mais que agora tenham pessoas que possam estar, mano, mas o mano tá vivendo no país da Alice, tá certo? Alice no País das Maravilhas. Eu volto a falar aqui. Eu acredito no ser humano, cara. O ser humano, quando ele quer, ele consegue ser uma boa pessoa. A gente viu isso daí naquele lance aí do que aconteceu na Colômbia, no meio de semana. Tudo bem, vamos falar, mas a Colômbia, etc e tal. Tudo bem, mas o brasileiro aí pode ser igual. O brasileiro aí não pode ser um ser inferior. Ele precisa ser melhor, cara. Ele precisa mostrar que ele pode ser. Vocês acreditaram que vai melhorar? Eu entendo, respeito, concordo com você, mas vou discordar no sentido de que esses caras ou isso daqui pra frente vai mudar. E explico por quê. Eu duvido que em todas essas manifestações, em toda essa comoção, o cara que pega aquela porra daquele pedaço de ferro, bota embaixo da camisa, o cara que pega a faca, o cara que pega a revólver, esse cara não tá aí. Esse cara não foi pra manifestação. Esse cara ficou lá no bar, tomando a cervejinha dele, com o grupinho dele. Esse cara ficou lá na casa ali dele. Ali tava a cúpula, né, RG? Lógico. Esse pessoal aí, ó, que tá em frente pro Pacaembu, esse pessoal que tá aí em frente pro Pacaembu, agitando bandeira, com essa comoção toda, não é, desculpa. Não é o front, não, né? Não é. Esses caras estão... Eles estão fora, linha gente. Linha de frente. O mano conhece bem. Linha de frente, né, mano? Eles estão fora. Os linha de frente? É. Conheço. Então, desculpa. Conheço de várias torcidas Eu vou aí. Dar um exemplo. Isso aí é aquele exemplo que eu dei da estrada. Você vai a 150 por hora. Trânsito tá parado. Você diminui. O que é que parou? Um acidente e o corpo estendido lá no chão. Aí você fala, putz, né? Aí você passa devagar com aquele sentimento triste, chateado. Pô, 2 quilômetros pra frente, você esqueceu, cara. Você arrepia e vai embora. Infelizmente, esses caras não estavam aí nessas manifestações. Oh. Eu não acredito. Peço a Deus estar errado, mas não acredito. Porque, vamos ver nos clássicos. Olha, torcida organizada, todos os segmentos são amostragens da sociedade, tá certo? Ok. Aí a gente tem uma amostragem das pessoas que estão topando uma situação. E tão comovida também com a história toda, né? Pegou muita gente. Pegou. Ok. Vamos levar em conta que, por exemplo, não, foi sincero o movimento. Ok, foi sincero. Tá? Vamos partir da premissa de que esse movimento foi sincero, as pessoas ali foram tocadas por um sentimento de realmente de união e de revisão da sua consciência. Beleza. Mas como disse o RG, é como se fossem as pessoas que seguem vocês no Twitter. Por exemplo, qualquer um de vocês nesse prazo de 7 ou 10 dias que aconteceu a tragédia, menos até, sabem que, por exemplo, muitos espíritos de porco ali no meio tiveram opiniões que você fala, não acredito que o cara falou isso. Piadinha, né? Não. E esses são os que, independente dessa união que houve ontem, vão estar lá arrumando treta num vagão de metrô. Verdade. Então, mas é que tá, Sombra. A pessoa que tá do lado do cara tem uma participação muito importante também. Concordo. De poder brecar, falar bacana. Chegou o seu seguinte, babaca, que é isso? Acabou, tá louco? Cabe a pessoa que tá do lado, porque quando você tem um imbecil, geralmente o imbecil, ele não tem vai limites onda, pras né? imbecilidades dele. Tá certo? Mas cabe a quem tá do lado, porque é uma linha muito tênue, Sombra. Ninguém é valentão dentro de uma torcida sozinho. É muito difícil você pegar aquele cara que fala, vou encarar 30. Claro, tem doido que vai, mas é muito difícil. Geralmente o cara, quando ele vira macho, Domênico, quando ele tem aí do lado dele mais 100. Se aqueles 100 não compactuarem daquele pensamento cretino... Não vai, né? O cara ali, sozinho, ele não vai. E outra, mano. Aí, entendeu? Todo mundo tá com... ajudar esses caras. Todos estão comovidos. Não, mas é que tá. Vou falar desses caras. Todos estão comovidos e unidos por um motivo. Sim. Mas na hora que tiver um clássico... Ah, é isso que eu tô falando. Na hora que tiver outras motivações envolvidas, eu acredito ainda que boa parte vai se manter em paz. Mas vai ter aqueles... Gente, eu, mais sempre uma vez tem, eu né? digo, espírito é como uma porco. Amostragem da sociedade. Vamos supor, aqui entre nós, somos todos amigos. Bota lá pra jogar futebol society, amigão. Com outro sentimento envolvido, bota lá. Bota lá pra você ver o que vai acontecer. Eu vou entrar aqui forte. Aqui mesmo eu sei que tem nego que vai dar problema. Oh, quem aliás, sabe que daria acabou problema? O nosso futebol por eu? Isso, né? Eu? Aliás, acabou o nosso fute por isso. Vocês duvidam que vai ter que dividir? Um Mota. Ah, então, eu queria marcar o Mota com uma 38. Nossa, então aí tá todo mundo movido. Nossa, e eu achei lindo isso que aconteceu. Claro. Porque foi bonito mesmo. Esse acidente da Chapecoense pode ter sido um divisor de águas. Pode, eu acho que foi, de fato foi. Pode ter sido um divisor de águas. Agora você quer ver se eles mudaram? Concordo, mano. Agora. No próximo jogo, se tiver grito de vou dar porrada e não sei quem, já não mudou. Já não mudou. Você tem que mudar. Você vai dar porrada, então, pera, já não você mudou. Não pode cantar isso. Ou vou dar porrada, eu vou. Aí você pega os caras que são loucos, que ouvem isso, que falam, então vamos dar porrada. Mas é então, qualquer. Não pode ser incoerente. Porque o Brasil, acho que ele nunca passou por um choque desse. Você pega, por exemplo, o povo brasileiro, muitas vezes ele é muito criticado por não ser um povo combativo. Por exemplo, como o americano, como o argentino, ou seja, povos que já passaram por períodos críticos aí de guerra. Sim. Tá certo? Você pega ali, a Argentina já teve período de guerra, acostumado os Estados Unidos isso, já teve período de guerra. Então, é um povo que desde do nascimento do cara, ele já aflora esse sentimento aí de nacionalismo, o cara quer defender a terra dele. O brasileiro, ele é um povo muito apático nesse sentido por nunca ter tido, talvez, algo muito próximo disso. Certo. O brasileiro, então, ele sempre foi meio submisso. Com relação a essa tragédia, pode servir da mesma forma. O brasileiro nunca passou por um drama tão grande. Claro, já teve o acidente aqui da TAM, que vitimou inúmeras pessoas aqui também na 23. Dois, aliás, né? Porque dois aviões já caíram aqui. Ele da Gol. Sim. Mas, diante desse fato, futebolisticamente falando, é um fato esportivo... Tomou conta do mundo inteiro. Cara, o mundo inteiro não fala de outra coisa a não ser das homenagens pra Chapecoense, sabe? Foi uma proporção gigantesca. Eu sei. Então eu acho que esse tipo de coisa, Sombra, essa tragédia que infelizmente matou 71 pessoas, pode servir sim, cara, como um divisor de águas. Eu acredito, até que me provem o contrário, de que as pessoas podem mudar. Também acho. Acho que pode ser um divisor de águas. Vamos acreditar. Mas também tem aquilo que a gente costuma dizer, né? Não é que eu sou incrédulo, mas... Eu aquela só coisa, acredito... Que as pessoas... Não, que as vendo. Pessoas têm memória curta, né? Eu só acredito vendo. Mas tomara, viu, mano? Tomara, seria tomara. Muito legal. Não brigou a torcida do Flamengo seria hoje, muito legal. Jogo de basquete outro dia? Eles com eles... Agora há pouco? Não pode ter jogo de basquete lá, cara. Não pode. Isso? Não pode. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Ben já me escreveu aqui, o Ben já tá chegando aí, vou fazer. Ué, por que o Santos foi atrás do Luiz Fabiano? Vamos lá, continuando com as manchetes do estádio. Barbeira. Ah, nós. Que mal, Palmeiras! Nós, o campeão. Isso aí, Domênico. Legal isso, né? Legal. É isso, Verdão. É? Pião. O campeão. É? É. Todo ano agora, hein? É. Tá uma todo plana. Ano, filho. Desde o ano passado, esse ano, o ano que vem vai ser de novo. Pode escrever aí. Barmeira. Ai, que volta amanhã. É nóis, vovó. Terça-feira, amanhã volta os trabalhos. É, volta a metade. Viu? Volta a metade. Mandou um monte de gente embora. Já foi uma galera que já tá de férias. Olha, tem jogador postando foto em Budai já. Exatamente. Budai? O Egito, Abu Dhabi. O Egito saiu de lua de mel, né, mano? É. Já tá pelado agora, só dando uma chumbada. Não, viu? Mano. Lógico, lua de mel, pô. O Ovidio viajou? Já. O cogitaram, vovó. Falaram que ele gastou 100 pau na viagem, mano. Vocês viram essa fita aí? Não, parece que ele gastou 100 mil na lua de mel dele. Ah, vou perguntar pra ele. Legal, hein? Falou, gastou ele ganhou de prêmio, mano. Ó, gastou boneco, hein, mano. E o prêmio de ser campeão. Os últimos instantes. 150 o prêmio. 150. Sobrou 50, então. 50 pra pagar a fatura do cartão quando eu voltar, velho. Caraca, meu. Os últimos instantes do Cuca também. A gente vai embora bonitinho. Vai. Vocês estão ferradinhos agora. Tá mesmo. Mas vem bonitinho. Tá ferradinho. Fala pra você, aqui tinha acertado. Meu Deus do céu, velho. Mas isso aí, Domênico. Tranquilo. E o... Quem que joga, hein? Fala aí. O Alberto... Será que vai jogar? O Adalberto Valentino foi embora. Foi embora pro RB. Viu? Foi, ele foi dirigir o RB. Ele é fortinho, Brasil. Ele é bonito, né? Vamos, seu Bento. É daí Brasil. Gostei do sotaque. Ele é bonitinho, né, Lolo? É. É? Ah, eu não sei. Como assim? É, bonitinho. Não perguntei, você falou que é. Não, não sei. Bonitinho, por que bonitinho? Ah, ele é fortinho, né? Ah, a pessoa... ah, na parte... Você quer pegar ele, vó? Não, eu perguntei isso. Mas olha, mas já era, viu, vovó? Ele, ó, dentro do futebol, ah, eles dizem que ele faz falta, viu? Que ele é muito. Ah, ele querido. É agregador, né? É, parece que as pessoas eram unidas por ele. É, ele era tipo aquela avó que reunia a família no Natal. Não. Sem crise. É. Sem crise. Mas olha, que agora não tem mais a avó, não reúne mais. Mas agora muita especulação vai acontecer, né? Não acertou ainda, né, o Batista lá, ou já acertou? Não, é que ele só vai vir depois do campeonato. Brasileirão, depois, é. Não, tem aquela coisa de especulação. Tá tudo certo. Muita especulação vai acontecer com relação a jogadores, quem fica, quem sai. Mas eu acho que a gente não vai dirigir contra o Vitória, não. Você não vai? É da área, já daqui, já deu. Já deu área? Já ganhou o títulozinho, agora não enche o saco. Vai mandar o seu irmão lá pra... Eu vai mandar o seu irmão pra te dar um... bigodinho de... Dá uma canjinha. Mas o RG, se eu fosse o Palmeiras, liberava. É boa, a missão dele foi cumprida. É que não tem nem o Valentino agora pro banco. Vai ficar o Zé Roberto. Ah, é, o Valentino foi... o irmão dele, velho. O problema é esse, né? Foi o Zé no banco, viu? Ah, o Zé dá férias também. É um juvenil pra jogar lá. Não, parece que o Jesus quer jogar pra fazer artilharia. Eita, mas aí não pode... Ah, aí vai sacanear. Eu quero, deixar os caras, eu quero ficar... sempre ganhar, viu? Depois de tudo que o Inter fez aí. Mas e você aí? Prefere o Inter ou Vitória, vó? Ai, eu já ia difícil, viu? Ai, olha, a avó é magoada, ela tá em mágoa com Vitória, velho. Mas depois das bobagens que o Inter de Limeira falou... Inter de Limeira não, vó. E o Jesus tava no final de semana com o Guardiola lá. Guardiola. Guardiola. Você viu, ele foi lá. É, foi lá. Feliz. Almoçou junto. O time perdeu. Almoçou junto. O time tomou pau, é? Perdeu um monte de gol. Ele falou, aqui eu tô em casa, perder gol é comigo. E a corneta, vovó. Olha, essa véia, nem com título ela perdoa, velho. Perdeu pra quem? Foi pro Chelsea, não foi? Foi. Tomaram o ferro do Chelsea, foi 3-1 o jogo, não foi isso? Foi. Não sei, foi? Foi. É, mano, é Gabriel isso aí, Jesus, velho. Aí, tamo mano. Aí. Mano, mas o cara fez pênalti aos 48, não foi, mano? Não teve uma história assim, eu tava vendo a história. Mas aqui, não, isso aí foi o jogo do Manchester United. Ah, foi o outro. Com aquele menino do cabelo do Casagrande. Vamos lá, cabelo do Casagrande. Ô, vó! Oi. Verdade que você trouxe de novo aquele CD de músicas de Natal? É, trouxe. Trouxe? Ele, eu trouxe ele. Depois vai colocar depois. Depois nós vamos colocar, olha. É muita gente não ouviu na sexta-feira, mas vai ouvir hoje, hein? CD com as músicas de Natal. De Natal, né? Né? São vários cantores participando, é um medley de cantores. Qualquer coisa menos Simone, vô. Não aguento mais ouvir. Essa época é o que põe de CD da Simone. Você fala, assim, mas muito tempo que eu não quero ouvir, que eu ouço. Faz tempo que eu não ouço isso aí. Simone? Que, a Simone? Ah, faz tempo, hein? O ano shopping, passa tão rápido que parece Simone, que foi ontem que ela tava cantando. Ela tá, Simone Simara, viu? Simaria. Ó, o pai do Rudy gosta da Rosana. Nossa. O pai do Rudy? É. Não gosta. Gosta não. Da Rosana, cantora? Não gosta, não. Uma vez que ele pediu pra dar de Natal. Você viu que ele mandou, né, vó? Achei que fosse inimigo secreto. Ele mandou o meu recado pra você, vovó. Inimigo secreto. Você viu que ele mandou, né, vó? Ele tá com vergonha, mas gosta. Como uma deusa? Não gosta. Não gosta. Ele gosta. Ele gosta ou não gosta, pô? Eu vou lá dar um beijo dele. Ah, é. Vai dar o quê? O pai do Rudy? Então eu vou tocar pro pai do Rudy, ó. Ó, aí, ó. Olha aí. Gente. O Broca vai tocar. A cara da Rosana parece uma TV de 60. É. Você é louco, velho. Ah. Traquinas, né? Tinha um traveco que ficava aqui na Paulista pedindo... Né? Tinha um focinho de bulldog. Cara. Não, não é traveco, não. Não era? Não era. Acho que tinha problema mesmo, cara. É ruim demais, hein, Sandra? Ele aplicou aquela. É, foi. Coisa de borracha. Como é que é, RG? Silicone, silicone de borracha. Silicone é ao contrário. É, aquele é antigo. Ele aplicou, caiu. Foi de casamento isso. Ô, vó, por que você fica sacaneando o pai do Rudy, vó? Você fica sacaneando o pai do Rudy. Não, é verdade. Não faz assim com o meu crush. Uma vez o Rudy falou: onde compra o CD da Suzana? Não é, fala Rosana, assim do meu crush. Aí eu falei, olha, não sei, viu? Procura no como é que chama aquilo? De... Sebo. No sebo, No sebo? É. Já, você deu? E põe em sebo, hein? Aí isso dá depressão, viu? Olha lá, ele tá fazendo até dancinha da Mas é que o Ruth, acho que ele mal era nascido nessa época. Sorte vou te falar, dele. Mas isso aí foi mais sucesso. Nossa. Que juntando animais. Todos os sucessos da nacionais da música brasileira no ano. Isso aí não foi mais sucesso que o Wesley Safadão. É, por causa da novela. Foi na época. Era tema de novela, véio. Tocou muito. Ô, Rude, isso aí, se somar todas as músicas brasileiras que fizeram sucesso esse ano, é por aí. Não dá o sucesso que foi essa música. Agora ele assume que ele gosta. Você tá elogiando lá. Agora ele gosta. Lembra na TV Pirata tinha o Roda de Fogo, aquela novela? Era o tema, era a música da Rosana. E que novela que é essa daí? É alguma coisa de fogo agora. Essa aí era que tinha Jocasta. É. Sucesso que vocês não lembram. Era Mandala? Ah, mas faz muitos anos. Deusa Jocasta. Não era Mandala? Eu não lembro. Eu sei que o nome da TV Pirata eu lembro, que era Roda de Fogo. Aparecia a música da Rosana. É Mandala. Mandala. Mandala. Olha o Patrício aqui, ó. Mandala pro inferno. Ó, o Patrício. Mandala não era o cara da África do Sul, não, Patrício. Nossa, ele era o Mandela. Ave Maria. Ô, Patrício. Bom. Vamos ao telefone aqui no Estádio 97, ouvintes que vêm no oferecimento do Consórcio Honda. Quem ligar e falar, Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, dia 12, próxima segunda. E com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. E quem ganhar vai com acompanhante, né? Sim. É isso, é um par de ingressos, perfeito. Tá bom? Ah, o telefone para você ligar e mandar sua mensagem via WhatsApp. 94. O que é, Jová? Não, não é Jocasta, é Jagasta. Jagasta. É. Agora tá gasta, viu, Jová? Oh. Mas na época. Ah, é. Na época, ela era bonita, não era feia. Que a Vera Fischer. Ah. Era linda. Opa! Você tá louco? Esse ano que é? 90? Ah, isso aí é 87, eu acho. Imagina. Será? Pô. Isso aí acho que é 87. Mas depois, foi depois da loucura dela, aí, dia que ela foi internada, né? Essa acho novela isso aí foi antes. 87, hein? Foi antes da loucura dela? Vê aí. Vera Fischer, ela ficou louca, né? Foi internada e tudo. Não é mais? Não, não sei. Ah. Mas na época ela pirou, velho. E a Rosana é de 54, hein? É. Nossa, a Rosana dá pra jogar ping-pong no rosto 7 de março dela. De 54. Oi, tem 60 e poucos anos já, Rosana. Então manda aí, 94-353-0150. Esse é o número pra você mandar sua mensagem via WhatsApp pra gente. Já viu aí o ano da novela, Domênio? Tentando achar aqui, mano. Ô, mano, o que dá pra fazer no rosto da Rosana? Ping-pong, você pôs uma redinha no nariz assim, velho. Pô, tem metade da cara pra um lado, metade pro outro. Ó, RG, dá pra jogar de dupla ainda, mano. Você é louco. Ai, mano, você é um lixo. Aí, 1986, Roda de Fogo. Não, caramba, não é isso, mas não. Essa da TV Pirata. Mandala foi exibida de 12 de outubro de 87. Até 14 de maio de 88, Dodô. É isso aí, cara. Tô te falando. Ah, não. Nem um toque é que foi inserida. Que foi nem um toque. Um outro sucesso dela. Não, a moto. A novela. Isso é o cara que tinha medo de fazer exame de próstata. A novela da Globo chamava Rota de Fogo mesmo. E a novela da TV Pirata chamava Fogo no Rabo. Fogo no Rabo. Era o contrário. Fogo no Rabo. Isso aí. Qual que é o ano então? Achou aí? 87. Amor e o Poder, 1987. Porra. Passou, hein? Tá ficando velho. É, rapaz, é isso aí. Ela é versão, isso aí. A versão pode de, dizer pra de vocês, uma música. Eu toquei muito isso no rádio, hein? Power of Love. Mas isso aí, na época, tocava demais. E não tocava, ficava um ano e meio tocando a música. E não acabava nunca. Interminável. Essa aí, o Aha, Hunting High and Low. Sandra de Sá. Bye Bye Tristeza. Então, nossa. Que joga, aí, Bye Bye Tristeza joga fora no lixo, foi mais de 88. Sucesso? Hã? Joga fora no lixo, foi mais sucesso do que Bye Bye Tristeza. Bye Bye Tristeza foi mais. Porque uma música, quando é lenta, é mais sucesso. Oh, ela ganhou. Oh, ela ganhou 5 prêmios, velho, como melhor cantora em 87, 89, 90, 92 Caraca. E 94. É. Uma música que tocou também, muito, muito. E foi do Zé Augusto, cara. Ah, nossa, sim. Essa também. Ah, todo sábado. Sábado. A outra, o Chuva sábado. Lá, como é que era? Como é que é? Nossa, velho. Tocou demais. Todo sábado. Sábado. Sábado. Sábado. Isso tocou demais. Acho não, que tocou... É porque também tinha aquela coisa, quando fazia sucesso, ia no Chacrinha, né, RG? Ia no Bolinha. Sim. Ia no. Yahoo, Mordida de Amor. Nossa, Yahoo. Tá tocou louco. Demais também. Bom, daqui a pouco o Broca vai tocar várias músicas aí que foram mais sucesso que juntando todos os hits da música brasileira atual. O Mano não tava muito nem no mais. Saquinho, velho. Não, e ele é. Nessa Mano? Época, é. Não, Mano é de 82. Eu sou de 82, eu já tinha nascido. 82, você esqueceu que ele entrou com o Suélio em 93, então. Não, imagina. Não abraça essa fita aí, não, tio. Que ele entrou de mão dada com o Suécio. Será que tem foto? Ele chantageia a família. Abraça, que é Corinthians, maluco. É que ele tem, cara de criança. Você tinha foto, mano. Tem cara de criança, não dá. Não, fala a verdade. Você tinha foto. Tem, sim. Não tenho foto nenhuma. E se tivesse, também... E o senhor seria processado se o senhor... Aliás, será processado porque o senhor está sendo leviano. Quem, covarde, eu? O senhor. Mas eu falei que eu não tenho foto. Mesmo assim, você tá me acusando de algo que não existiu. Ah, agora se eu arrumar a foto, eu não ia postar. Agora se eu arrumar a foto, eu posto. Ai, então arruma a foto. É bom você arrumar e provar que sou vamos eu. Porque senão você tá lascado. Só dar dois botão daquele pro Marcos. Ele arruma a foto. Olha, dois eu não sei, mas uns quatro a gente consegue, viu? É. Ah, uns quatro potão aí de whey protein. Ele vai. Ele entrega tudo. Ah, entrega. Entrega. É, mano. Ah, mas é bom, eu não parece, mas o vacilar. O Marcão, o irmão do mano, jamais ferraria ele. Certeza. Jamais. Gente muito boa, né? É do bem. Não ferraria não, porque não é ele porque sabe onde mora boa, o perigo, velho. Jamais. Agora, também. Se depois, no braço de ferro eu já quebrei o depois braço dele, ele ter destroçado o braço do irmão, você imagina. Imagina, brincando, já fiz aquilo. Imagina eu com raiva, Rio. A Matsunaga não vai ser nada. Ah, não. Fazer. Já acabou o julgamento? Acabou, 19 anos e 19 anos e 11 meses e um dia. Olha, Domênico, guarda a pena. É o da Atena, velho. Como é que é? Mas quanto que ela vai pagar de fato? 19 anos, 11 meses e um dia. Mas quanto que ela vai ficar lá encarcerada de fato? Ela já tava 4 anos, então, parece. Então, aí ficou 4. Então, ela vai pagar metade, bom talvez. Comportamento. É, saiu primária. Daqui a 2 anos sai. Primária. Daqui 5 anos ela sai. Daqui a 2. É o Brasil. 5 aninhos. Só 5? Tem desconto, né, velho? Ah, eu acho que sim. Acho que sai antes, porque né? Com bom comportamento, já cumpriu 4. Não é um sexto, não é um aí terço vai pro aberto, da pena? Né? Não é um terço da pena? É um terço, sai é antes. Mais 2 anos. É um terço, hein? É que eu não sei, pelo fato de ter sido um crime de onda e tudo mais, serve como um agravante pra ela permanecer um pouco mais, mas liga geralmente pro seu sogro, por favor. Mas, mano, bom, aí, bom daqui comportamento... Daqui a pouco ela vai estar recebendo a pensão da família da vítima. Bom comportamento, primária, não sei o quê. Mas é igual quando você vai comprar um produto, mano. Você chega na loja e fala, quanto custa? Aí o cara fala, você vai pagar à vista? Aí você fala, vou. Fala, é no dinheiro? Aí você fala, vou, é outro preço. Por mais que seja contra a lei, à vista, independente se é no cartão ou no dinheiro. Mas o vendedor vai bater nas suas costas e fala, velho, é no dinheiro? Se for no dinheiro, ainda tem um descontinho maior, velho. Porque senão tem que passar no... Cara, o olho do brilha, né? No débito, aqui tem um imposto. Olha, esse assunto da Matsunaga fedeu tanto, cara. Pode espirrar um fricô aqui. Olha só, pode parar tudo que você tá fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes... sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br. Fricô. Compra, porque ajuda, funciona, e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricô! Boa, narigudo, é Fricô! Vamos ao telefone, 3284-7097. Já temos ouvinte preso aqui na linha. Olha, aqui que o bafo arrumar... O Asdrubal agora só com os ringtones de pinball. É sim, mano. Cavaleiro Negro. Legal, hein? Desafio. Ó! Cavaleiro Negro. Ataque. Que legal, velho. E a maquininha? Que barato. Mas não gostava muito dessa máquina, não. Eu gostava mais do Batman e do Simpsons, cara. Ah, mas essa é negro. É, então, bem essa, é muito, essa é muito antiga. É mais clássica. E o barulho, né? Você dava mais uma tremida nela, caía. Mas eu cheguei a jogar nessa tilt. Também. Eu já joguei nessa. Não, parava a bola. Alô! Alô! Quem fala? Tava nervoso. Zé Roberto. Ô, Zé Roberto, tudo bom? Tudo bom. Zé Roberto do quê? Alves da Silva. Quantos anos, Zé? 45. 4.5 RG hoje. Ah, com esse solzão aí, tá tudo Alves mesmo. Alves. Aí, ó. Ah, sensacional. Salvou a hora. Nem parece noite. Trocadilho, nota 5.1. É, puxador. Mas deu um gole, RG. Deu um gole pra melhorar. Pelo menos começou a beber cedo. Salvou, né? É. Salva. Pelo menos começou a beber cedo. E qual que é o bairro aí? Ermelino Matarazzo. Ermelino. Não, o beijinho não tá, né? Mas é o que eu conheço? Periferia. Como assim? Periferia aonde? Mas tem que dizer a região. É. Meu? Zona Leste. Periferia. Você vai acabar botando um ovo aqui. Vai. Um dia ele volta. E o time? Todo poderoso Timão. Coringão, mano. Ô, amigão. Fala. 40 anos aí da invasão lá também, velho. É, malandro. Lembra? Vocês também estão comemorando qualquer coisa, hein, velho? Não, mas é um fato marcante, RG. É que tua torcida nunca conseguiu invadir a capital, velho. Imagina outro estado. Tá de brincadeira. 40 anos. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, velho. 40 anos da invasão, velho. Torcida do Vasco, torcida do Fluminense, torcida, pô, todo mundo lá, Botafogo. Aonde, filhão? Aonde? Todo mundo que jogo você está se referindo, cidadão? Não, foi o Corinthians e Fluminense. Aí, mano. Corinthians e Fluminense. Cara. E você está falando com relação mas a quê? Mas foram muitos corintianos. É que o Mano não era nascido. É. Né? Foram muitos corintianos pro Rio de Janeiro. Mas isso óbvio é legal, que foi igual em 2000, contra o Vasco. É que também teve lá um endosso de torcidas locais. Pessoas que foram não com as suas bandeiras dentro da torcida do Corinthians. Você não sabe mas disso, não? Mas é lógico que teve um endosso. Sei, sim. Mas é que tá. É... Flamenguistas, meia dúzia vascaíno. De pagar pau. Meia dúzia de pagar pau. Não, na época saiu uma pesquisa, era... foi imagina, metade. Que metade, não fala bobagem, A invasão combina com o Corinthians, né? Vocês estão brigando contra fatos, é o recalque de vocês. O maior rolezinho da história. Quantos anos você tem, amigão? Qual que é a idade do ouvinte? 45. Ah, então você não chegou aí pra esse jogo? Ah, não. Mas... era vivo. Era vivo, mas não foi. Era criança, né? Era vivo. Podia chamar isso de rolezinho, irmão. Ele tinha 5 anos. Foi o primeiro rolezinho. Rolezinho. Véi, a torcida do Corinthians, ela invadiu já o Maracanã contra o Fluminense. Invadiu aí o Rio contra o Vasco também, no primeiro Mundial reconhecido pela FIFA. Invadiu o Japão contra o Chelsea também em 2012. Ajudou o Japão a se erguer. Lá vem. Então a torcida do Corinthians é um capítulo à parte na história do futebol. É um capítulo à parte. Atlético Nacional da Colômbia passou a ser, a partir da última semana e também diante das homenagens que eles fizeram, entrou também num hall que tá a torcida do Corinthians, entre os capítulos à parte da história do futebol. Mas, ó, amigão, com relação a essa última rodada aí do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda matematicamente tem chances, mas ele depende de outros resultados também, que não o seu próprio. Você acha que o Corinthians ele consegue pegar essa sexta vaga da... Que leva pra Libertadores ano que vem, essa sexta vaga do Campeonato Brasileiro? Ou você acha que ficou difícil demais porque o Corinthians ele foi incompetente em determinados momentos do Campeonato Brasileiro? Eu vou torcer pra que consiga, mas não acredito. Tá difícil, né, meu? Tá, o time não... Oswaldo Oliveira também não tem jeito. Ah, amigo! Mas é o técnico que vocês vão ter lá, vai ficar o ano inteiro que vem. É, uai. Aí vocês têm mais é que apoiar o Oswaldo. Esse aí, eu adoro. Ô, mano... O segundo vice-presidente do Corinthians pediu afastamento, né? Licença por 2 meses. Aí eu tava. O Jorge Calil, sim, vendo? Até que o Benja é super fã dele. São super amigos, se não me engano. Médico particular, sei lá. Aí mano, me diz uma coisa. Isso mostra também que o Roberto de Andrade tá ficando cada vez mais esvaziado? Então, Sombra, pra falar a verdade, politicamente sim. Mas em termos de representatividade, não. Porque o Calil, cara, por mais que ele fosse vice-presidente hoje, não acrescentava ali muita coisa, não. Ele inclusive, aí fazia frente ao Roberto em determinadas situações, mas não era um cara extremamente influente, um cara que pesasse tanto. Não é um cara que puxa a voz. Não é um cara, não é o Andrei Sanches, por exemplo. O Andrei, que teve a Justiça de São Paulo, encaminhou ao Supremo uma ação contra ele, acusado de sonegação fiscal em empresa familiar. Então, mas será que esqueceu de pagar o imposto? Precisa ver mesmo. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Você esquece com... O boleto cai no fundo da gaveta, sempre? Né? Você costuma esquecer? Eu atraso conta direto, cara. É eu mesmo? Não tenho a cabeça muito boa, não. Eu coloco sempre lembrete no celular. Mas se eu dou ok, esqueço de pagar a conta ou você omite a conta? Não, eu esqueço de pagar. Não é má fé. Não é má fé. Ah, bom. Não, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas têm que pagar os seus impostos para que a gente possa ter, talvez, um país melhor. Claro. Eu não tenho conta em paraíso fiscal, não faço esse tipo de coisa. Gostaria de ter? Olha, Sombra, é que é legal, né, cara? É legal, porque você não vai estar contribuindo com o seu país, mas a gente paga impostos muito altos aqui e a gente não vê também lá grandes aplicações com relação aos recursos que nós pagamos. Pô, falando em paraíso fiscal, vocês viram do Cristiano Ronaldo? Dizem que ele tem 550 milhões, né, mano, em paraíso fiscal. 550 milhões? Sim. caras estão investigando, dizem que, olha, é muito dinheiro. Posso falar um negócio? Se eu ganhasse tanto dinheiro como esses caras ganham, eu ia ter prazer em pagar os impostos. Ah, ia nada, velho. Porque quanto mais você ganha, mais imposto você paga, velho. Não interessa. Mas os caras não pensam assim. Eu ia ficar tão feliz com que eu... Ah, tô pagando 25%, 27%, 30%. É tanto, né? É tanto, o cara ganha 100 milhões, ele não pensa nos 70 que fica, ele reclama dos 30 que vai dar. Ah, mas não é sombra. Pior que a gente paga, né? A gente não ganha tanto e paga. Paga, né? Você vai lá e paga. Os o caras... problema não é o pagar o imposto. Por exemplo, você paga um imposto muito alto na Holanda. Tá? Você paga um imposto muito alto. É um dos impostos mais caros do mundo. Acho que é 70%. Mas na Holanda, cara, você não precisa blindar teu carro, porque você tem segurança. Você não precisa pagar uma escola de qualidade para que você possa ter uma instrução melhor, porque a escola pública ela já tem muita qualidade. Saúde, né? A saúde, você não precisa pagar um plano de saúde absurdo, Sombra, porque a saúde, se você precisar de um atendimento num posto público, você terá também. Tá bom, então, mas qual a alegação que precisa... Então, o Cristiano Ronaldo, ele fala assim, eu vou sonegar, porque eu não pago nada. Ah, o Messi, não faz sentido. O Neymar, todo mundo. Né? Não faz sentido, esse dinheiro que ele sonega nega lá, possivelmente, ele ajuda muita gente. Então eu não vou criticar o Cristiano Ronaldo, não. Olha, mas tem sempre... Olha, isso é corintiano, tem mesmo, sempre uma desculpa. Para, mano, se sonega é errado, velho. É, depende. Se ele, esse dinheiro que ele sonegou, se ele doar pra alguém, ele ajuda muita gente. Então, é que pegam no pé do Cristiano Ronaldo, então, mas sonegar, doa. Porque quando você doa, geralmente então, você doa. Tem um desconto no imposto de renda. Ah, você não paga a doação. Assim, você não paga. Se fosse de boa vontade 1%, mesmo, você não paga. Não, peraí. Não é assim, não. Não é assim. Você ele acha de doação, que... não. Ah, quando você doa, você paga? O quê? Quando você faz doação, você paga? Você tem um abatimento, Mota, mas não é 100% da doação. Imagina. Ah, eu achava que era 100. Sobre doação tem... Não. Olha, o pai do Rudy pode dizer, quando doa, senhor pai do Rudy, senhor Márcio... Ele manja mesmo, não paga imposto? Fala aqui, ó. Fala o microfone. Mota, pra você ter uma ideia, Mota... Nosso assessor contábil. Meu pai veio de cosplay do Aidar hoje. Inclusive, boa noite, pai do Rudy. Boa tarde. Depende muito se é física, jurídica, mas todos pagam, inclusive, da ação pra... Certo. Bonitinho, né? Ele depende bastante, vai ali, vai subindo. Na jurídica ele abate no imposto de renda. Fala no microfone, Aida! Aí, na verdade, o que acontece é que são alíquotas que você tem que se abate direto no lucro. Depende se a empresa é lucro presumido, lucro real. Não, mas então... se doa o dinheiro. Tem imposto, tem? Você abate de imposto, você deixa de pagar com certeza. Ó, de pessoa física para pessoa física, se você doar, o Sombra quer me doar um dinheiro. Se passar de 65 mil, 75 mil reais, já paga 4% do valor. Olha só, você tá incentivando vagabundo, tá ok? Não é vagabundo, velho. Abençoando você, mano, você é um exemplo, rapaz. Não é rapaz. Vagabundo, não, mano, é verdade. Você vota imposto. Em mim, não pode falar uma coisa dessa. Ô, pai do Rudy, por que as grandes empresas... Tira a mão dele, tá alisando o cara, pô. Tá uma coisa fofa. Ô, pai do Rudy, por que as grandes empresas como as bigs, empresas que ganham bilhões, eles fazem fundações pra doar esse dinheiro e transformar, por exemplo, a Windows, né, por exemplo... Ele é tudo é dessa fundação dele, né? Mais dele o dinheiro. Quem? Ele quis dizer não. Que o Bill Gates tem uma fundação, isso? Não, isso. Com certeza. O Windows. Mas, na verdade, assim, existem as empresas que têm lucro real, que acabam tendo resultado positivo, eles acabam investindo na área de reflorestamento, uma série de coisas, e acaba se beneficiando, mas uma parte é paga, a outra parte, obviamente, é investimento. Mesmo. Muitos têm fundações, né, porque isso traz algum benefício no abatimento de impostos. Com certeza. Assim, com certeza. Às vezes tem jogador que monta a fundação com esse intuito, né? Com certeza. Xuxa, Neymar... Você quer apostar que lá vem a fundação Benjamin Bach? Vai demorar muito. O estádio do Corinthians está em afundação, não está? Sensacional. O que está em afundação é o seu cérebro. Olha, já está no teu intestino. Ô, Zé Roberto... Olha, meu amigo! Não é você. Se você pudesse agora indicar 3 jogadores para que o nosso presidente Roberto de Andrade pudesse contratar para o ano de 2017, você traria quem para vestir a camisa do Coringão? Nossa, até tá complicado. Um, Diego Souza. Diego Souza é seu cara, hein, meu? É. Imagina o Diego Souza nesse meio campo. Imagina ele no Marlone, mano. Um zagueiro, que não tem um zagueiro de nome, talvez. Não tem nenhum destaque assim. Você acha o Mina bom? O Mina não é pro Corinthians. Não, você acha o Mina bom? Não. Então você é burro. Normal. Jogador normal. Então você é burro. Que burro. Cala a boca, sua véia. Respeita o ouvinte. Mas, ô, amigão, ó, um zagueiro Corinthians poderia ir atrás e buscar aquele Luan do Vasco, hein, meu? Aquele moleque é bom de bola, cara. É, igual eu falo, não tem nenhum assim, acima. Só nessa média, hein? Nessa o quê? Nessa média. Na média. Não é aquele cara que você fala que... E a outra posição? Você já citou um zagueiro, você falou do meia. E a outra posição que você acha que vale a pena o Corinthians ir atrás? Zé Roberto? Sabe do atacante, não centroavante. Centroavante? Qual o nome? Qual o nome? Indica um aí. Luiz Fabiano, por exemplo? Ah, não. Luiz Fabiano já fim de carreira. Ah, mas o Santos acho que quem? Mas pro Santos tá bom. Onde você como viu assim isso? Pro Santos tá bom? Onde você viu isso? Que o Santos tá bom. Você é engraçado, tá atrás, RG. Sim. Você outro dia ficou falando do Flamengo que você catou uma notícia lá do Flamengo num site e tal, não sei o que lá. Eu, semana passada eu vi também que o Santos teria interesse no Luiz Fabiano. Só você viu isso aí. Só você viu isso. É verdade, RG. Procede a informação, sim. É, o Santos tá atrás, sim, do Luiz Fabiano. Aí, é, velho. Juntamente com o Vasco. São os dois times que hoje estão atrás do Luiz Fabiano. Vasco e a Ponte leva. Preta correndo por fora. O Vasco leva. Ah, não. Então vai a Ponte Preta. Ele vai acabar lá. Vai acabar a carreira no Santos, tá louco? Nossa, querendo desprezar. O Luiz Fabiano é artilheiro, cara. E outra? Leva ele pro São Paulo. O Luiz Fabiano. Mas ele já esteve no São Paulo. Então, mas não é ídolo de vocês? Não é artilheiro? Leva lá, ué. E esse? Sombra, tá? Ué, aqueles caras que faz lobby. Ué, ele no Corinthians. Ah. Lá no Corinthians aí, pô. Fechando o saco. Mas na boa, cara, ó, se você parar pra pensar... Ah. Luiz Fabiano e Ricardo Oliveira no mesmo time, não dá. Possivelmente não conseguiriam jogar os dois na mesma equipe. Exato. Não teria que ficar no banco. Hoje, você trazer um Luiz Fabiano para ser banco do teu time, eu acho que também não valeria a pena, porque o Luiz Fabiano não é aquele tipo de jogador que se contentaria com um banco de reservas. Não. E poderia ser que ele fizesse um bico enorme. Imagina, tá no São Paulo então, já não deu certo aí o último. Caso houvesse interesse do Santos no Luiz Fabiano mesmo, já é pensando na saída do Ricardo Oliveira. Tá na cara. Que ia suprir a altura. Não supriria a altura. Você tá louco. Você tá trocando um jogador nota 8 com o Ricardo Oliveira hoje por um jogador nota 4,5. Você não tá falando sério. 4,5 com muita boa vontade, velho. Parceirinho, pode ser que o momento do Ricardo Oliveira seja muito melhor que o do Luiz Fabiano. Agora, dizer que um jogador é muito melhor do que o outro aí não é. Ô, pequenininho. O Luiz Fabiano já... Pequenininho, você ficava gritando aqui que já era o Luiz Fabiano no São Paulo, que ele já tinha... Pô, você tá louco? Você tá louco? Se tá falando isso sério? Mas você tem que fazer uma análise. Você tem que fazer uma análise do contexto tático da equipe santista. Que porra de contexto tático? Vai te catar. Você tá aqueles pés com todo respeito, velho. Com todo respeito, Sombra, Luiz Fabiano. Tático. Luiz Fabiano, se ele fosse um animal no circo, ele seria um leão. Imponente, que pulava dentro daquele arco de fogo, etc. e tal. Lá a realidade vem. Hoje do Luiz Fabiano é aquele leão que ele já não dá consegue a volta passar pelo arco. Ele passa do lado e deita e dorme. Ele dá a volta pelo arco. E o pessoal, pra terminar a apresentação dele, põe ele na padiola e pro pessoal dar tchau, sabe? E o leão dormindo assim com a língua de fora. Ah, mas esse ano, mano, o Ricardo Oliveira machucou muito, hein? Ah, então pra que vocês querem ele? Machucou muito. Então, tenho dúvidas. Brigou pela artilharia. Ah, você tem dúvidas. Você tem dúvidas. Machucou demais. Não, ele machucado fez 23 gols. Né? Vai vendo. Ele machucado. Mas primeiro semestre, depois que não venderam ele pra China, você vê como caiu o número de gols. Ficou deprimido. Então tá bom, não vai dar certo. Sendo irônico com você. Então não vai dar certo ele no seu time, tá vendo? Deixa ele lá, pronto. Não sei, isso o futuro vai dizer, né, RG? Com o mito lá é diferente. Ah. Esse mito, cuidado pra não virar mico, hein, meu? Ah, para. Olha. Vocês estão loucos, estão com medo, velho. Você viu o assédio do Rogério Ceni pro Ricardo Oliveira? Não. Ele pintou a tela do Waze, tipo, colocando lá, local de partida, colocou o endereço do Ricardo Oliveira, CT da Barra Funda, deu acho que 40 minutos no horário de pico. Ele deu print e mandou pro Ricardo Oliveira. É 10 horas. Aí colocou lá, tipo, as imagens assim, a Ecovias assim, com um boio na descida, sabe? Neblina, né? Mas a legenda era em inglês ou em francês? Por quê, RG? Agora você tá dando uma pedrada no Sombra, é por causa do... O quê? O cara fala inglês e ele fala português também. Ele não tá montando lá a equipe com francês, com inglês? Sim, e o cara fala português também, viu, RG? Mas só que ele fala português. Fala. O cara mandou uma trollada nele, ele respondeu em português. Ele fala assim, amigo, eu falo português. O cara mandou pra ele, ô gringo, sei lá o quê, ele mandou uma resposta em português pro cara. Zé Roberto, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Diga, amigão. Oi, fala, irmão. Ajuda aí na frase, eu esqueci pra ir assistir. Vamos ajudar você aí, é a frase aqui da Honda, vamos lá. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Fácil. Tem que repetir aí, fala aí, Zé Roberto. É fácil. Consórcio Honda... Ficou, eu perdi o sinal aqui. Você perdeu, né? Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Só o consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Não é novo o consórcio Honda. Só. Consórcio Honda é fácil, meu Deus, barato e sem juros. Até o Mota tá constrangido. consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Boa! Fátima, parabéns, cara. Aleluia. É incrível, hein? Fátima, hein? Pai do Rude gostou. Você tem, tem que mandar um e-mail para bar@97fm.com.br. Como é que escreve bar? Valeu, valeu. Valeu, Zé, obrigado. Abraço, até mais. Abraço. Como é que escreve o quê, mano? Ah, tem que explicar, hein? Broca Fumegante! O pai do Rudy veio aqui e falou assim: eu quero que o Broca toque só as músicas da. De quando eu pegava geral. Qual é? Xiii, Marquinhos! Zé Augusto! Ó, vem cá, pai. Isso tocou demais, cara. Você tá louco, Zé Augusto? Nossa senhora! Você pegava, né, Fer? Você fazia bailinho? Chegaram os lanches do McDonald's. Meu Deus! Eita! Olha isso! Aí sim, velho! Lá. Vai passando pra lá. Tá passando pra lá. Olha, é. Meu Deus. Enquanto vocês ouvem essa bela canção. Viu, RG? Aí, ó. Deixou, hein? McDonald's. Diz pra mim. Queria agradecer ao pessoal do McDonald's. Que mandou pra gente aqui muitos lanches da nova, da nova linha Signature. Né? É muito bacana. Ó. Legal. Estamos recebendo aqui os lanches, Dodô. Sim. O Crispy Onion Barbecue. Adoro. São dois hambúrgueres suculento, cara. Vem com molho barbecue, cebola caramelizada, cebola crisp, queijo cheddar branco, bacon rústico e um pão tipo brioche. Cara. Caraca, velho, isso é sensacional. McDonald's tá inovando, nossa, cara. Tá sensacional. Show de bola, hein, velho? Muito bom, muito bom. Rapaz. Muito bom. Tamo rapaz. Queria agradecer o Marcelo Contel, que tá aqui do marketing, né, cara? Isso. Pô, que isso, bicho? Vocês não. Olha. Ó. Que legal. É um lanche pra arrebentar mesmo. Meu faz o gosto Deus. De todo mundo. É grande, hein, cara? Olha. Lanche grande, bem grande mesmo. Você que criou a linha Signature? Ô, Marcelo, você que criou essa linha Signature? Não fui eu, foi o McDonald's que criou, mas é uma linha especial com produtos de grande qualidade, um lanche grande pra todo mundo. E tem agradado bastante pessoas, bastante clientes até hoje, né? Ó. Top, hein? Beleza, hein, cara? Ó. Bacana, e esse foi o último lançamento que a gente fez na semana passada. Ah, saiu a semana passada. Semana passada. Lançamento. E já é um hit de vendas. Total, hit total. Todo mundo já tá procurando, querendo, e ninguém, todo mundo tá adorando o lanche. Pô, cara, queria agradecer. Show de bola, cara. Legal, show de bola, show de bola. Olha aí, bonito mesmo. Show, hein? Essa batata com bacon e cheddar também, né? Batata cheddar também com bacon crocante. Fica tudo combina. Muito legal, hein? Pô, obrigado, gente. O mano não tá nem falando, tá comendo. Sensacional. Muito bom, hein, velho? Esse batatinha, um jogo e excelente, a gente tá feliz com tudo, né? Olha, nossa. Gostoso, hein? Parabéns, e é um sanduíche diferente, maravilhoso. Né? Olha. Bem diferenciado. Bem diferente o sanduíche. É pra você promover um ritual, né? Você vai ver aquele joguinho de futebol, cara. Nossa, manda junto com um lanche desses, hein? É, reúne a galera. Diverte o jogo todo, tranquilo. Que legal, que bacana. Com molho barbecue, é bem gostoso. Muito bom, excelente. Aí sim, RG. Muito obrigado, obrigado a você. Imagina, obrigado aí a sim, um abraço muito aí bom, também pro véio. Vander Ligabó, pro Ricardo Colar, o Marcelo Scherin Ribeiro. Chegueirinho. Muito obrigado a vocês por trazerem esses lanches aí. As meninas. Porque essa é a hora, inclusive. Essa é a hora que bate uma fome pra gente aqui, cara. Eu garanto que vocês não vão ter mais fome por hoje. Vai saciar a fome, ele é um matador de fome. Ó, o Sérgio Louco tá passando imagens ali. Olha lá, a mesa, olha que tem de coisa aqui do McDonald's, cara. Que legal, olha lá. E sempre chegueirinho mais, viu? Não tem problema nenhum. É, obrigado, viu? Olha, parabéns, gostoso. Tá com a boca cheia. Vovó. Para, vó. Você tá louca? Falando de boca cheia? Ai, cuspindo tá muito gostoso, tudo aí, vó. Não. Para. Que legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns. Aqui as meninas do McDonald's, qual unidade que vocês são? Aqui da Paulista? Ah, da região da Paulista. Legal. Tem mais ou menos uns 312 McDonald's na Paulista. Diária, né? Tem na Pamplona. Tem ali perto do Conjunto Nacional e tem na Augusta. Tem no shopping. Tem no shopping, cidade de São Paulo. Isso. Tem também no outro shopping, Top Center. É. Ainda bem, tem todo lugar. Tem no Frei Caneca. Center 3, Shopping Paulista. É difícil não achar o McDonald's. Falei, não era 312, é 313. Todo lugar tem McDonald's. Muito é verdade, obrigado, viu, gente? Obrigado pela visita de vocês. Obrigado vocês. Mesmo. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Marcelão. Gente, abraço. Obrigado. Olha o McDonald's arregaçando, hein? Obrigado. Top, hein? Show de bola. Agora arregaçou, hein? Aí, reclama que tá com fome agora. Obrigado, valeu. Suzano, né? Fica bom. Muito ah, bom, velho. Zé Augusto. Ah, Luiz Augusto. Zé Augusto. Ah, seu pai e o seu pai estavam dançando ali no cantinho. Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Também tem o... Oh, e ao som de Zé Augusto, ah, o Benjamin vai falar do Extra Benjamin. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com um Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E... Leleu, leleu, leleu, leleu. É, acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Pô, e como tava bom aquele programa que a gente fez no Extra, né? Na outra, na outra sexta-feira, tava bom demais, hein? Aliás, na outra. Muito aqui, legal, sim. Gente pra caramba, hein? Puxa vida, tava bacana demais. Estádio 97 da Energia, 97 FM. Ô, mano, você viu que o Tevez tá perto de fechar com um time chinês pela simples cifra de 148 milhões de reais. Aí já feita a conversão. Sombra, mas sabe que eu duvido disso, cara? Por quê? Duvido mesmo. Porque o Tevez, cara, ele é um jogador que, se fosse por causa de grana, ele teria permanecido na Europa, cara. Na boa. É, por mais que essas cifras aí sejam absurdas, mas o Tevez já demonstrou em determinados momentos que hoje, dinheiro pra ele não é tudo, não. Por mais que ele ganhe uma quantia ridícula de, teoricamente, 800 mil reais no Boca, ele ganha um pouco mais de 200 mil dólares lá, mas o Tevez é jogador que ele recebeu uma proposta de 1 milhão de euros pra jogar no Paris Saint-Germain, ele não quis. Sim, mas ele é meio louco, não é? Mas então, de Sombra, louco, a gente nunca pode esperar coerência. Mas Sombra, se a gente parar pra analisar, o Tevez, ele era um cara que ele tinha potencial pra permanecer jogando na Euro, tá certo? Pelo futebol que ele tinha, por ser um jogador que na época tava sendo convocado pra seleção argentina e tudo mais. Ele não quis. Ele não quis pra morar num país que ele gosta, que é a Argentina, pra estar próximo dos amigos e familiares. Eu duvido que o Tevez ele aceite essa proposta pra jogar na China. Mas aí eu lhe pergunto, será que ele não se arrependeu? A pergunta é pra você. Eu acho que não. Será porque que ele não se arrependeu e agora quer voltar? Ô, Marcelo Sem Dente, o negócio é o seguinte. Marcelo Reside, meu camarada. Responde. Então, o negócio é o seguinte, com relação ao Tevez, se ele tivesse arrependido e falar, pô, eu quero voltar e ganhar dinheiro, você pode ter certeza que ele ainda tem vínculo com o Kia Jurabchan, que vai colocar ele em qualquer clube europeu. É o Tevez, velho. O Tevez, ele pega e fala, quero voltar pra Europa, amanhã tem 10 times aí fazendo propósito pra que o cara volte. Mano, eu duvido que o Tevez vai se submeter a jogar na Argentina. Falando na do Argentina, Corinthians, não, na China. Falando do Corinthians, você vê algum problema do Corinthians jogar de verde? Então, pra homenagear a Chapecoense? Sinceramente, cara, eu nunca fui adepto à ideia do Corinthians utilizar verde, aí eu também não uso verde, e etc e tal. Eu vi você que não isso aí... usa nada verde? Não, não uso. Não mas, uso. Porque mas é por uma coisa de ser corintiano ou porque você acha verde uma cor horrível? Não, as duas coisas, cara. As duas coisas. Eu uso verde, meu. Só que o seu verde é um pouco mais escuro que você prefere, né? Mas o negócio é o seguinte, com relação aí a essa postura do Corinthians, ou Sombra, na boa, volto a falar aqui, cara, eu também não uso verde, eu não gosto da cor verde aí, também não é uma cor que me agrada. Só que, diante dos fatos, cara, não seria uma homenagem pro Palmeiras, por exemplo? É o verde da Chapecoense, cara. Volto a falar aqui, cara, por mais que tenha um corintiano que tenha ficado puto, né, aí, mano? Ah, mas o Corinthians não pode, ah, é porque isso aí é histórico, etc e tal. Mas é histórico também o que aconteceu com a Chapecoense. E eu acho que a solidariedade agora, nesse momento, e toda homenagem é válida pra Chapecoense. Muito maior, né, velho? Tudo bem, você falou. Eu acho que a cor agora tem que ficar em segundo plano. Okay. Mas você falou, não, mas não é uma homenagem ao Palmeiras, é a Chapecoense. Ok. E se fosse uma tragédia envolvendo o Palmeiras? Usaria pra homenagear o Palmeiras. Ah, bom. Usaria pra homenagear o Palmeiras. Só que agora que tem corintianos falando, ah, mas o verde do Palmeiras. Não, eu tô colocando aí o Palmeiras como situação agora, pelo fato de utilizarem o Palmeiras como referência pra falar da Chapecoense. E não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O verde que o Palmeiras adota, da cor dele, tá na cara que é. Só que o Corinthians faria essa homenagem pra Chapecoense. Claro. Se a tragédia tivesse acontecido com o Palmeiras, teria que ser feita uma homenagem pro Palmeiras também. Poderia jogar de verde em homenagem ao Palmeiras, sim. Por que não? Até porque tem a rivalidade histórica, né? Mas Mas aí que tá, Motinha, a rivalidade, que... eu acho que ela é legal e isso incrementa o futebol e deixa o futebol legal, só que a rivalidade ela não pode ser burrice, cara. Eu acho que qualquer ato que o Corinthians tenha hoje, pra homenagear a Chapecoense e qualquer outro clube também, você pega como exemplo o Atlético Nacional, gente, que é um clube que teoricamente não deveria se comover, por mais que era um adversário, tá certo, do Atlético, e o acidente acabou sendo na Colômbia, que é o país do Atlético Nacional, mas eles poderiam ter feito uma homenagem muito mais singela do que fizeram. Eles fizeram uma puta homenagem pra Chapecoense. Eu acho que qualquer clube brasileiro tem a obrigação, Sombra, hoje, de fazer o mesmo. Não vou dizer igual, porque igual o que os caras fizeram, talvez hoje ninguém consiga fazer. Mas pelo menos se aproximar o máximo possível. Verdade. Mas tá como certo? É que tá a relação, a reação, melhor dizendo, mano, dos torcedores com relação tem torcedor que apoia, a essa possibilidade. Tem torcedor que apoia e tem torcedor que critica. Eu não sei na proporção exata, porque são muitas pessoas apoiando e muitas pessoas criticando. Eu acho que se bobear deve ser um meio a meio. Mas independentemente da rejeição, RG, o Corinthians, ele sentir que tem que fazer isso, e eu acho que deve, faça, cara, então, faça. Eu só fiz essa pergunta exatamente para voltar naquele ponto do início do programa. As torcidas reunidas. Exatamente. Esse é o exemplo. Você tá vendo? O time vai usar uma cor para prestar uma homenagem a um outro. E um terceiro envolvido vai causar uma reação dessa? Pô, pelo amor de Deus. Mas, RG, que eu acho que o Corinthians ele não precisaria utilizar a cor verde para mostrar solidariedade. Mas já que tá todo mundo fazendo, eu achei que é legal, assim, a iniciativa de todos os times usarem a camisa da Chapecoense. Né? Cara, vocês viram ali a entrada do São Lourenço no Campeonato Argentino nesse final de semana? Sim. Eles entraram, Domênico Gato, com a camisa do São Lourenço, todos os jogadores, inclusive camisa essa que não foi comprada. Camisa essa que foi trocada no jogo eliminatório do São Lourenço na Copa Sul-Americana. Aquele jogo que o Danilo acabou fazendo aquela defesa ali, eliminando o São Lourenço. No término da partida, os jogadores trocaram a camisa. E depois que aconteceu essa tragédia, os jogadores do São Lourenço utilizaram essa camisa para entrar no estádio ali, para entrar no gramado. E era a camisa que os jogadores da Chapecoense tinham trocado com eles, cara. Então eu acho que, cara, diante do que a gente tá vendo hoje, a comoção mundial por causa desse acidente, eu acho que despertou em todo mundo um sentimento legal, cara. Um sentimento, fora a solidariedade, o ser humano resgatou a humanidade que lhe pertence. Tomara que permaneça com ela no resgatada. E no Flamengo essa história tá dando o que falar, né? Porque um conselheiro... Mala, hein? Foi lá e falou que queria que o conselho votasse isso, que ele era contra. Então, tá vendo? E o Flamengo vai se reunir... Porque ele disse que o estatuto não permite. A não ser que haja uma autorização... Do conselho. Gente, é bom senso, porra, que o estatuto não permite. Pelo amor de Deus, né, porra? Estatuto, lógico que o estatuto não permite, porra. O clube tem as cores da oficial, porra. Foi. Acho que foi na Alemanha. O cara fez o gol, ele tirou a camisa e tava por baixo a camisa da Chapecoense. O juiz fez de conta que não viu e não deu amarelo. Foi na Holanda, né? Na Holanda. Aí o cara foi perguntar pro juiz que ele mereceu o amarelo, se não deu, ele falou: eu vi, mas fingi que não vi. Era uma boa causa e eu não vi. Foi sensacional, né? Muito legal. Agora, indo do Inter, só pra, não é pra falar de pífero, do pífio e nem do Carvalho, mas é pra falar que o Danilo Fernandes, que mesmo se for rebaixado, ele continua no Internacional. O que é legal. O Marcos fez isso no Palmeiras. O Felipe, que foi mais goleiro que o Marcos no Corinthians, também fez isso quando o Carvalho... Para. O do Botafogo também. Jefferson. Rapaz. Felipe é mais bonito. Dodô, o João Amigão aí tirou foto com o Marcos. Tá com a barba do Papai Noel, branca assim. Marcão, a barba do Papai Noel, cara. Então, mas é que tá. O Marcos fez o certo, cara. Ele se retirou. É igual aquela capa de Playboy que você vê, ela tá parecendo um Fusca sem placa, mano. Tá errado. Ela tem que se preservar, cara. A mulher, quando já começa a ficar meio assim, Motinha, sendo que era um sex symbol, precisa se retirar, igual o Marcos, cara. O Marcos quis fazer aquele caminho de Compostela lá, deixou a barba grande e tudo mais. Ele fez mesmo? Não, mas ele tá brincando. Ele ficou com a capa do náufrago ali, sabe? O náufrago. Mas o cara, Marcão, quando decide fazer isso, velho, o cara tem que se retirar, cara. Marcão deve tá curtindo a vida dele. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros. Você tá lá no seu carro, tá estacionado, esperando sua mulher voltar das compras. E de repente... Oxi. Ih! Bateram no seu carro. Quem? Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Ivete Sangalo, velho. Olha o perfume. Ei, que sorte. Ivetinha. Sabe por que sorte? Porque a Ivete tem seguro da HDI.

pra verde. Bate o sineta aqui na minha cara. Bate gostoso, bate. CD de Natal do Estádio 97. Foi que o Domênico ficou, hoje. O Aguinaldo era o último. Domênico, pô, não vai estar o Aguinaldinho brincando comigo dessa vez? É. A região viu aquilo. Quando não tem, ele quer. É, exatamente. Falei, não. Imagina. Vamos lá, muito momento sem parar. Esse cidadãozinho falou, é, isso aqui não tem pra zoar você. Falei, não tem o catsu. Vamos lá, momento sem parar. Agora são três ouvintes na sequência. Momento super especial, sem interrupções. Três ouvintes direto aqui no oferecimento de Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Só os ringtones de pinball. Ó. Oh. Nossa, você é bem, hein? Esse dá um barato, né? Vortex. Qual? Cosmic. Cosmic. Eu joguei muito Cosmic. Oh. Mas era do caramba, né? Quando você chegava no fliperama com as fichinhas e tal, acontecendo todas as máquinas. Legal era quando acendia a porra toda. Nossa, não. Quando você tava, entrava na, no legal, fliperama, né? E tava todas aquele monte de fichas, você fala, meu, hoje... E tem uma hora que você entra numa vibe ali, cara. Nossa, é você verdade, fica... Que você vai que acerta as bolas e vai. Nossa. É uma bola dupla. E quando começava a juntar a gente em volta, vai ficar olhando você jogar. Pô, é legal pra caramba. Legal pra caramba. E quando você tava com a última detonando, ela ia lá e parava bem no meio. Ah. Você via várias cores assim, borradas, né? Eu gostava isso também. Cavaleiro Negro era dois andares. É. Dois andares. O que, que foi, Calção? Não, tô dizendo. Quando você via várias cores borradas junto, tipo uma aquarela. Mas, gente, como assim? Via, no olho, assim, que dá vontade assim? De esfregar na máquina. Não tinha isso. Fica roçando assim. Não tinha isso. Ficando muito louco. Você ficava roçando na máquina. Isso aconteceu com vocês? Isso não. Meu, de você passar uma noite em claro. Não. Vendo um monte de couro, assim, com libido não, alto, não, meu. Não, não. Roçando, alto. Roçando o cotovelo onde passa, meu. Nunca? Não. Não. Não. Tem que tomar água comigo, meu. Alô? Alô? Quem bom fala? Márcio. Márcio, tudo bom? Olha meu pai. Tudo bem. Márcio, Márcio André Almeida Santos. Quantos anos, Márcio? 3.1. 3.1 hoje, Arilha. Hoje não, só ano que vem, velho. Como assim, só ano que vem? Ah, estamos em dezembro. Março, abril, maio, tudo isso é... Sensacional! Só o ano que vem. Sensacional! É, que é isso? Salvou qual... a hora, gente. Salvou, lógico, salvou. Together, velho. E qual que é o bairro? Eu estou agora na Estação da Luz, parado. Não vou pegar o trem, senão vai cair a linha. Mas eu moro na Parada 15 de novembro. Ô, beijinha, Parada 15 de novembro. Se é o que eu conheço, meu... Guaianazes! Guaianazes! É Guaianazes? Fica perto ali. Fica bruxa, perto. Fica, fica próximo. Próximo. É só o cotovelo, né, Benji? É. Pega pertinho, o cotovelo. Pertinho. Isso. Tropeçou, tá lá. Mete um cotovelo, tá lá. Ele sempre com o cotovelo, né? Meu! E o time? O maior de todos. Maior é Corinthians. Negro da Vila Belmiro. Ah, aí é nós, velhinho. Chupa essa aí. Aí não dá. Só toda uma questão de perspectiva. É, lógico. Aí não dá. Aí pra não você, dá. Você, né? Que é a maior de todos. Não. Pro mundo, né? Não, pro mundo não. Qual time fez mais gol no mundo? É o Peixe, sempre. Deus. Então, já começa pelo gol. Então, vamos parar por aí. Isso é o maior verdadeiro do futebol brasileiro. Time que mais fez gol no mundo. É o Santos? Sim. É mesmo? Time que mais fez... Isso... Quantos gols são? Você tá na FIFA, você tá no cacete a quatro. Se não me engano... Não, me preocupo se tá na FIFA. Queria saber não. Mas é, porque é verdade. É, deve tá aí com 12 mil e porrada. E tralala. Velhinho! Oi! E esse buchicho aí, cara, você acredita do Ricardo Oliveira no São Paulo? Ah, cara, eu não boto fé, não. Acho que ele veio pro Santos... como foi pedido do filho dele, apesar dessa confusão aí da venda ou não dele, não teve muito, assim, acho, participação efetiva do Santos, assim, no, na concretização da venda dele, né? Mas, quando veio a proposta, eu torci para que fosse concretizado, mas eu acredito que não teve muita mão do Santos aí para prejudicar a não ida dele para a China. E, mas eu acredito que não faz tanto para ir para o São Paulo. E você gostaria do Michel Bastos no Santos? Olha, Gê, acredito que o Michel Bastos ele possa render na Vila, mas precisa ver nas condições, as questões, claro, da forma que ele vem. para quem o Santos vai mandar para lá e tal. Então, assim, tem que colocar tudo isso na balança. Não é um cara que eu fui jogar fora, na minha opinião. Vocês são loucos, vocês estão... pode vender. Pô, vocês estão colocando essa hipótese na balança ainda? Trocar o Michel Bass pelo Ricardo Oliveira. Não, não, você não entendeu. Você tinha que acorrentar o Ricardo Oliveira no pé da cama, velho, ou no pé da trave, e não deixar o cara sair pra fazer xixi. Mano. Famija no pé da trave. Eu não tô entendendo essa defesa agora do Santos pelo seu irmão. Não, vocês estão querendo fazer os caras de bobo, velho. Ô, mano. Presta atenção. Diga. Você tá no microfone, olha o que você tá falando. Eu tô no microfone, é óbvio. Então, ninguém aqui falou em troca. Foram duas perguntas. Uma é o Ricardo Oliveira no São Paulo e outra é o Michel Bastos no Santos. Então. Mas não por troca. Ninguém mas vocês cogitaram a hipótese, sim. O Sombra falou. É agradável. No começo do programa, quando o Sombra colocou isso aí em xeque, falou, poderia trocar então o Michel Bastos com o Ricardo Oliveira? Não. Você falou, dependendo da circunstância, poderia. Não, mas não é esse o caso. Não é isso que nós estamos falando agora. Eu fiz duas perguntas pro ouvinte. É simples assim. Agora. Se ele gostaria do Ricardo Oliveira, se ele gostaria do Michel Bastos no Santos, ou se ele, e como ele entenderia o Ricardo Oliveira no mas São ele Paulo. Respondeu atrelando as duas respostas, RG. Ele falou, Michel Bastos seria interessante, sim. Aí você perguntou e o Ricardo Oliveira se sair. Ele falou, Vou te falar um negócio. O Benja hoje deu essa notícia. Não disse que vai jogar no São Paulo em 2017. O que ele deu a entender é que existe uma boa possibilidade do Ricardo Oliveira ir pro São Paulo no ano que vem. Agora, quando o Benja começa com essas histórias... Geralmente termina se concretizando. Ele em junho vem com a história aí do Rogério Ceni ser técnico de São Paulo. Não tá deu aí, outra. Né? A gente sabe. Então acho que o maior fator aí, o maior trunfo que hoje existe do Ricardo Oliveira ir pro São Paulo é porque o Benja costuma estar bem informado. Ou ele estraga a brincadeira, né? Ou estraga a brincadeira. Ele estraga, isso que também foi o caso do Guinha Azul, lembra ele estragou totalmente a possibilidade. Tava tudo certinho, tava tudo bonitinho. Falou antes, abriu o bico. Ele tem o WhatsApp do Guinha Azul até hoje, que você era, viu? Que era pra acho que a coisa acontecer FDP. Meio assim, opa, foi. Pior que o Guinha Azul falou pra ele, o Guinha Azul, ele mandou 6 letras pro Benjamin. TKS FDP, eu não sei o que significa. Ele tem até hoje que essa. O que aconteceu? Não, é porque tinha uma transação. Notável, acho. São Paulo estava acertado com o Guinha Azul e a coisa ia rolar. Mas não foi. Mas aí o Benja revelou a negociação. Aí criou uma comoção com a torcida do Inter, a pressão foi grande e não fechou. Não, mas eu tô zoando, mas não foi o Benja que melou o bagulho, não, velho. Não foi, Você tá passando o banho, papai. Não foi, não, velho. O Guinha Azul que ramelou na última hora lá de assinar com o São Paulo. Então, mas o Benja revelou. Então, mas aí o cara que... Mas pode... Se tivesse assinado, mano, ele não ia ramelar. Pode ser que então, sim, pode antes. Ser que não. Vamos aguardar, né? Pedir pro Benja fazer com isso com as contratações ruins do Palmeiras. É. Ter feito isso com o Felipe Menezes, pô. E, velhinho, quem é que você gostaria de ver? O Santos cogita aí a contratação de um zagueiro. Lucão. O Lucão, eu não... Particularmente, não gostaria do Lucão. Eu acredito que o Alex ainda possa voltar... A Lucão Vila. É promissor, velho. Ele ainda possa render na Vila Belmiro. Betão, me desculpa, mas Betão não dá, cara. Andaram falar falando... de Betão de volta na Vila, eu acho que... Andaram falando do Betão aí, né? Não fez uma passagem tão ruim assim, mas, meu... Mas esse Lucão, velho... Melhor que dá pra postar aí, Betão, a gente já conhece. Mas, ô, amigão, o pessoal fica meio atrás com relação ao Lucão. Porque o Lucão, ele falhou, né, naquele jogo contra o Corinthians, ele acabou pisando na bola lá e a torcida do São Paulo acabou meio que pegando no pé dele. Mas o Lucão não é mau jogador, não, cara. O Lucão não é mau jogador, não. O Lucão, se ele for emprestado pra um time aí que ele possa ganhar um pouco mais de cancha, RG, esse moleque é bom de bola, velho. Mas eu também acredito nisso. Eu não acho que o Lucão seja nenhum perna de pau. E lembro mais, quase que guardado as proporções, o que aconteceu com o Felipe, do Corinthians. Você tem razão, é um baita zagueiro. O cara chegou lá... Oi? Para trazer o Lucão, por exemplo, o Santos teria que abrir mão de alguma coisa. E pelo que o Santos tem hoje para oferecer para São Paulo não vai querer. Entendeu? Manda lá o MM Alisson para São Paulo. Tem o Thiago Ribeiro, velho. Os caras adoram o Thiago Ribeiro. A gente já tem um pitbull lá, mano. Entendeu? A gente manda o Thiago Ribeiro e aí pega o Lucão e o Michel Bastos. Mas o São Paulo está procurando um volante? O Santos não está utilizando aí o MM Alisson? Você não queria o MM Alisson no São Paulo? Não tenho nem opinião, nem lembro desse cara jogando. Ele bate bem. É bom jogador, eu acho que ele... Bate bem, é bom. Pra grupo, o Santos vai precisar de grupo agora nesse ano que vai entrar aí. É, embora o Mano não sabe, vai poder assistir a gente na Libertadores aí, porque com certeza o Corinthians não vai estar. Vai sim, seu comédia. E treme, porque se a gente pegar vocês, arranca de novo. Nossa. Se o Corinthians pegar vocês, arranca de novo. Aonde isso? Ué, você não lembra 2012? Aonde isso? Já esqueceu 2012? Arranca de novo. Que arranca de novo? Arranca de novo. Você não lembra 2012? Arranca de novo. Você é um louco. Batemos na cara, velho. Imagina. Puxa um histórico recente aí a gente conversa. Do quê? De Libertadores? Puxei. Qual foi a eliminação? Então, Santos e Corinthians, é esse mesmo. Pega aí. Santos e Corinthians, qual foi a última vez que o Santos eliminou o Corinthians da Libertadores? Ah, nunca, que pena. Ah, fazer o quê? Quantos jogos vocês ganharam da gente na Arena Movedita? Ô, cidadão, o negócio é o seguinte, meu time tem 100% de aproveitamento contra o teu no Libertadores. Guri. Não era de Libertadores, sabe o que ele ia falar? Ô, guri, 100% de aproveitamento. Guri, se é de Libertadores, ganha 3 e vem falar com a gente. Que 3? Para, RG, vai. Para. 62, 63 não valeu, você sabe disso, RG. Não valeu. Fala aí, fala aí. O Santos ganhou uma Libertadores, tinham 6 competindo, velho. Você sabia disso? Ó, fica quietinho aí, pô. É praticamente semifinal. Fica pianinho aí, ô tartaruga. Libertadores já entrava na semi, tartaruga, tartaruga bombada. Ganha 3 e vem discutir. Deixa eu falar com o jornalista que ele quer falar de sério. 62, 63 era experimental ainda. Não valia. Obrigado, Leandrão. Você é o cara que representa a gente aí junto com a gente aí. Eu represento os comentaristas esportivos do Brasil. E torce para o Santos. Não, não torço para ninguém. Você é otário agora também? Você é babaca? Por que essa violência, velho? É mais imparcial que tem aí, né? Evidente. Esse negócio de contorzinho aí tá pro clube da voz. Fala que é imparcial. Eu sou. Quem é a morcega que tá gritando? Quem tá gritando aí, velhinho? Cara, passou aqui na estação, viu o que eu tô falando. O cara viu? Cuidado que ele quer roubar sua carteira aí. E vamos fechar o brasileiro em terceiro ou em segundo? Vamos chegar em segundo, acho que esses 3 milhões e meio aí vamos fazer diferença. Boa! E como? E a gente vai conquistar aí a quarta Libertadores. Ó, e por falar nisso, você falou que tá no trem aí, eu já imaginei um ambulante vendendo coisa. Cara, na boa, eu quero fazer um apelo. Não entrou no trem. Não entrou, o cara passou e gritou ali. Se entrar no trem, além do barulho, vai cair sim. A linha ali. Mas só queria fazer um apelo, cara. Fala aí, os caras que às vezes você para no farol, o cara vem com aquela flanela pra limpar teu carro. Sim. Ou então aqueles caras que vem com aquele rodinho com esguicho. Mano, pede uma grana, pede uma bolacha no bagulho, mas não chega jogando bagulho. Outro dia eu vi o cara jogando o negócio no vidro da mulher, acho que o cara tava meio louco, devia ter tomado umas cadibrina. Véi, ele jogou, esguichou o negócio de sabão, pegou na mulher, velho. Você tá brincando? Pegou na mulher, ele foi jogar meio de lado assim, velho, pegou na mulher. Mas a água limpinha. Ah, imagina. Ah, pelo amor de Deus. Mas aquela água limpinha. Imagina mineral. Da onde vem a água, velho. Velho, outro dia eu vi um carrão branco desses aí parado no farol, mano. O cara veio com aquele paninho, aquela... É praticamente uma esfoliação no carro, gente. Ele passando o capô. Esfoliação é demais. Mas é ecológica, é água de reuso. É água de reuso. Ele pega ali que escorre. Eu olhei assim e falei, o cara vai arrancar com o carro, vai atropelar o cara. Ô, Márcio, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Eu queria te pedir um grande favor. Eu sei que você que comanda aí essa... Cara, eu mandei mensagem pra participar do Treino Ninho aí em Novembro Azul. É, tem um caso na família aí. Eu queria muito, muito, muito ter ido. Eu estranho no Ninho aí, eu queria saber se tem alguma possibilidade de eu participar do programa. Ouço nós vamos, de 10 anos. Nós vamos criar. E sou fã de carteirinha de vocês, cara. Ó, nós vamos criar novas promoções, novos sistemas aqui para novas mecânicas promocionais. Mas você manda um e-mail para bar@97fm.com.br, tá bom? Cara, ó, então eu trabalhei durante 11 anos perto de casa, demorava 10, 15 minutos. De abril para cá, demoro 2 horas agora para ir pro trabalho e para voltar. Na volta, eu não tenho estresse nenhum. Vocês estão me acompanhando aí, eu vou ouvir. Cara, mandar uns abraços aqui, que o pessoal tá me enchendo no WhatsApp aqui. E a galera do grupo do Cartola aqui, Felipe, o Emerson. O Emerson pediu para eu lembrar da música, comentar da música dele. E eu acho que vou dedicar essa música pro Mano aí. Tem um trecho da música dele que ele fala, jogou com quem? Peraí, jogou aonde, chupou laranja com quem? É mais ou menos isso aí, mano. Eu vou falar pro seu. Fala pro seu amigo aí, quem que ele chupou já. Não, é a bela música, rima forte. Valeu, Márcio. Um abraço pra você, forte cara. Rima. E o meu irmão Marcel. Ah, queria fazer o merchan aí. Faça. Consórcio Honda é fácil, rápido e sem juros. É consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Boa, você ganhou um par de ingressos para participar do Estádio 97, dia 12, lá no Banco Honda Hall, com tudo incluso, entrada, comida, bebida e um lindo kit da Honda. 12! Tá. É só mandar um e-mail para bar, né? bar@97fm.com.br. Mandar pro bar. Tá bom? A linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Isso, só boa. Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Valeu, um abraço pra você, cara. Falou, boa noite. Um abraço pra todo mundo aí. Eu queria só pedir mais uma coisinha pro Rude. O fandato dele, o cara que eu mais dou risada é o Cuca, cara. Faz o Cuca chorar aí mais uma vez na despedida do Palmeiras. A gente tá felizinho porque falou que ia ganhar um campeonatinho. mesmo o Domênico falando que não ia ganhar, a gente foi fortinho, você ganhou. Você falou que não ia ganhar, você tá louco? Você falou que lembra? É? Não, e o Domênico ficou nenhuma. Bravo. Vocês não vão falar mentira aqui. Não. Peraí, quando o Cuca falou que ia ser campeão, o Domênico falou assim, agora vem com essa, depois não dá certo. Esse baixinho tá virando incendiário, velho. Engraçadinho. Tá virando incendiário, cara. Tá na hora já de abrir aí as cápsulas do tempo, você vê quem é quem aqui, ó. Agora a gente... Vai ver quem acertou. O único que acertou quem é campeão sou eu aí. Dominiquinha, a gente falou nada contra os outros times, respeitando todos. Não, você falou que ia ganhar. Falou que... E o jogador vão ter que assumir responsabilidade. Muito pelo contrário. Todo mundo já acertou aqui. Aí, programa fantástico. Não obrigado. Tem palavras pra agradecer aí. Valeu. Mano, apesar de ser corintiano aí, fandaço, Domênico, a galera obrigado, toda mano. Aí. Alô, fera. E ó, segundo kit top aí do desodorante Extreme. Valeu, viu, fera? Valeu. Tamo junto. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu. Vamos lá, parar, segundo tá, ouvinte né? do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Pinball. Meu, isso dá um barato, né? Vou botar outro lado no fundo. Ó, que legal, velho. Muito legal, cara. Essa música eletrônica é muito boa. Aí vai acender todas as luzinhas assim. Sensacional. Alô. Ô, Domênico. Vai. O ouvinte era santista, falou que o Santos quer ficar em segundo. Pelo que eu vi, o Paranaense falou que não vai jogar. Por quê? Vai perder de WO porque não tem condições de jogar. Não, Paranaense não. Não era contra o Flamengo? É. Eu tinha ouvido alguma coisa O único WO que tá confirmado até agora aí pela CBF é o jogo do Atlético Mineiro com a Chapecoense. Mineiro, mas eu vi em algum lugar do Paranaense também. Então, o Atlético Paranaense... Se você Paranaense, não sabe, mano, é porque eu tô errado. Então. Não, imagina. Mas alô. O Atlético Paranaense acho que vai pra campo, sim. Vai sim, alô, quem quer melar é o Inter. Leandro Oliveira, tudo bom? Viu? Só imita, amigo. É. Só imita. Viu? Não, mas pode ter fundamento também. Pessoal, RG. Meu, bem que o Domênico falou, amigo. Eu? Eu falei o quê? Alô? E aí, Domênico, tudo bom? Eu sou o Wesley Oliveira. Quem? Ué, você já ligou aí semana passada? Eu liguei semana passada aí, pô. Tô ligando de novo. Tem que marcar minha presença aí pelo menos uma vez na semana aí, ó. Não, mas você já ligou aqui, você já ganhou a tua vaga aí. Mas não pode ligar de novo aí, não? Pode ligar. Você foi deselegante agora, hein, Domênico? Wesley da Silva Oliveira. Fudido, como assim? Tô lado a lado com a rádio aí, pô. Nós, é lógico. Aí. Lógico, você participa toda hora. Wesley da Silva Oliveira, corintiano. Isso, corintiano. E foi, Bahia Mala, mano? Aí, manda e-mail pra vocês. Ah, que eu pensei que você queria ganhar de novo o ingresso. Não, já ganhei já. Então, já lembrei. Olha, que você ganhou. Não. Legal que você ligou. Diferente do Domênico, acho bacana que você tenha ligado. É bom diferente do Domênico, você tá louco? Você não vai me jogar contra o 20, não? É bom que a gente tenha ouvintes único cara que querem sempre participar. Sou o único cara que responde aos e-mails dele. Pode perguntar pra ele. Você não vai me jogar contra ele, não. O Domênico é imparcial, ele trata todos os ouvintes mal. Ele é imparcial, hein, Domênico? Primeiro que ninguém te perguntou nada, o senhor, peça um minuto, o senhor é bunda mole. Eu te defendi. É bunda mole. Não, Domênico. Porque com sombra aqui, o senhor fica todo pianinho, né, mano? Crossfit, minha bunda tá doendo. Quando o Corinthians vai pra cima do mano, vem pro Palmeiras, quer vir aqui com gracejo. Com o São Paulo, você fica quietinho. Não, peraí, Domênico. Azedo, você eu faz crossfit? Eu sou bunda mole que eu faço crossfit. Que crossfit? Eu jogo tora pro alto. Fazer... Eu jogo supino no peito, maluco. Cê cuidado comigo, velho. Você não aguenta levantar o lanche aqui, pô. Você tá louco. Você levanta pneu, Azedo? Ô, amigão. Oi, fala aí, mano. Corinthians aí tem... Beleza, e você? Eu vou bem, mano. Então tá bom. Ô, amigo, o Corinthians ele tem no final de semana é uma tarefa dura. O Corinthians, além de ter que vencer o Cruzeiro jogando em Minas, o Corinthians ele precisa torcer contra o Atlético Paranaense ou contra o Flamengo. O Flamengo não, perdão, velho. O Corinthians tá brigando diretamente aí com o Botafogo. Tô ficando doido. Botafogo e Atlético Paranaense. Isso. Olha o Botafogo. Você acha que o Corinthians ele consegue beliscar essa sexta vaga no Campeonato Brasileiro? Então, mano, é o que eu te falei semana passada. Tipo assim, pensando como torcedor, eu não gostaria que esse time, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, eu não queria que esse time fosse pra Libertadores. A gente vai passar vergonha. E outra, agora a primeira fase, ele é muito mais difícil, entendeu? Eu até agora não sei se nessa primeira fase vai cair time brasileiro contra time brasileiro. Eu não sei isso. O time do Corinthians eu não boto fé. Mas pensando financeiramente, é interessante o Corinthians participar da Libertadores. Então, é cara, difícil, viu? Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, independentemente do resultado que possa acontecer, eu acho que o Corinthians ele tem que brigar sim pra conseguir essa vaga, porque um dos passos é esse que você citou aí. Financeiramente é uma boa alavancada. Isso. Porque o estádio vai estar cheio, enfim, é realmente uma receita a mais que entra. E segunda, cara, o time do Corinthians ele tem por obrigação, ainda mais depois da abertura dessa sexta vaga no Campeonato Brasileiro, de pegar uma vaga sim. Por mais que entre na Libertadores não com um time tão forte, como o Palmeiras possivelmente vai entrar, como o Atlético Mineiro possivelmente vai entrar, e outros times também chegam pra disputa do título. Mas Libertadores é aquilo lá, cara. Mesmo você com um time mais limitado, mais modesto, por ser um torneio Copa, você pode ir naquele jogo eliminatório, sabe? Se fosse pontos corridos, eu até concordaria com você. Sim. Mas é difícil você conseguir um bom resultado. Mano, mas aí que tá, tipo assim, se o Corinthians fosse diretamente pra Libertadores, entre os três primeiros colocados, tudo bem, eu gostaria que o Corinthians fosse. O problema é que ainda vai passar por essa repescagem, a primeira fase da Libertadores, você entendeu? São dois adversários na pré. Dois adversários. E olha, sinto muito, mas eu não tô botando fé, viu? Eu acho que o corintiano, nesse momento, ele tem que conscientizar, entendeu? Não adianta ficar sonhando alto, querendo fazer um monte de contratação. O Corinthians, por exemplo, já trouxe o Gustavo, não sei por qual valor. Já temos o Romero. O Romero, pra quem não sabe, eu sei que ele não tem muito essa característica, mas o Romero, em entrevista coletiva, até pelo dono da bola da Bandeirantes, ele falou que ele é um centroavante, o Romero. A gente já tá cheio de centroavante. Há pouco tempo atrás, no início da semana, vocês até comentaram sobre o Leandro Damião. Você entendeu? O Corinthians daqui a pouco vai ter um time só de centroavante. Já não trouxe o Jô? Eu acho que o time agora tem que parar de gastar um pouco e outra. O corintiano, ele tem que se conscientizar e agora concentrar pra poder pagar o estádio, cara. Eu acho que isso daí é fundamental. Não adianta ficar sonhando, gastar dinheiro pra poder comprar um monte de jogador e ficar essa bimba do estádio pra poder pagar. Uma coisa, inclusive, que eu falei pro meu irmão, viu? Se o Corinthians, e eu não sei se você tem essa mesma opinião, mas se o Corinthians não conseguir pagar o estádio, pra mim vai ser mais vergonhoso do que cair pra segunda divisão. Sério mesmo. Super vergonhoso, viu? Com relação... Eu tenho orgulho de ter um estádio como esse, mas se perder, mano do céu, viu? Ah, cara, eu acho que o ideal seria não perder. Porque a partir do momento que você se compromete a uma dívida, você tem que honrar com ela. Tá certo? Tem que honrar. Só que dentro do processo, pode ser que muitas vezes, por exemplo, vai, eu resolvi comprar um apartamento. Aí perdi meu emprego, deixei de pagar porque eu não tive escolha e terei que devolver. Acontece, muitas pessoas fazem isso. Com relação ao Corinthians, eu também acho que seria aí um tiro no pé não pagar o estádio. Com relação, por exemplo, eu acho que seria vergonhoso, nesse caso, não contrair uma dívida e não conseguir pagar. O vergonhoso é você ter o dinheiro pra pagar e não pagar. Não pagar. Aí é vergonhoso. Eu queria até entender de você o seguinte, mas se tiver que devolver o estádio, fazer o quê? Devolve o estádio, volta pro Pacaembu. Não, mas é vergonhoso, viu? Pelo amor de Deus, devolver o estádio. Ih, devolve o estádio? Você tá louco? Devolve. Como devolve o estádio? Distrato, velho. Imagina, você tá louco? Ué, devolve o bagulho pro Odebrecht. Fala, se vira, mano. Segura. Tô sem dinheiro. Ué, mas faz o quê? É o Benjamin que tá aí? Oi? É o Benjamin que tá aí? Não, o Benjamin, ele ainda não chegou. Olha o Benjamin. O Benjamin não chegou. Eu tô dando. Não, mas não é, cara. É que às vezes a minha voz lembra do Benja, porque nós temos uma simbiose. Amigo. Nós temos uma simbiose. É, você tem? Simbiose. É o Rudy zoando aí, achando que era o Benjamin. Eu não tenho sorte de falar, de ligar no programa quando o Benjamin tá aí. Eu só ligo quando ele não tá. E de vez em quando eu converso. Você tem que ligar pra falar de São Paulo, velho, com ele. É, ele já é São Paulo. O Benjamin, eu não sei, né? Agora, muita gente não lembra, mas o Wesley entrou aqui e muitas vezes o ano inteiro, ele ficou aqui esse ano inteiro, mano, falando que dava como certeza a queda do São Paulo. É, exatamente. E quando o Rogério Ceni parasse, então, o São Paulo ia cair. Mas, né, Wesley? Isso, mas peraí, ó. muitas pessoas, inclusive humanos, muitas pessoas falaram que o Botafogo ia cair para a segunda divisão. Ô, Botafogo! Eu falei que São Paulo ia brigar para cair. E ele brigou até o final para não cair para a segunda divisão. Você falou que ele ia cair. Agora está amarelando. Pela incompetência dos outros times. O São Paulo fez 46 pontos. Mas não importa, mas não caiu. Não, não caiu, né? Mas você falou que ele ia cair. Wesley, falou que ia cair. Mas legal que você ligou mais uma vez a oportunidade de mandar você chupar porque não caiu. Respeita o ouvinte, ou não, cego. Mas respeitei, eu falei que ele tem que ligar sempre. De forma respeitosa. E toda respeitosa. Vez que ele ligar, eu vou falar respeitosamente, chupa, que não caiu. Classificamente, chupa. Classificamente, falar não caiu, chupa. O São Paulino ligou semana passada, ele mesmo falou que o São Paulo ele achou que ia cair. O próprio São Paulino falou isso daí. Achar é uma coisa, agora cair é outra. Então, Wesley, mas é que você falou que ia cair, então chupa. Você não achou, você falou que ia. Muitas pessoas falaram também que o Botafogo ia cair, não caiu. Não adianta comparar. É hoje do telefone aí. Você sabe que esse Natal eu vou ficar triste porque o Botafogo não caiu, né, cara? Ah, é? Ah, mas eu não sei se minha vida vai ser outra daqui pra frente. Ô, Sombra, aproveitando também, eu queria te fazer uma pergunta. O que, que aconteceu com o pessoal da categoria de base que ninguém mais foi aí? Sumiu o pessoal? Acabou? Porque foi, acabou. Novembro também. Acabou, amigo! Acabou. É que nós somos igual o Corinthians, que a gente dispensa. Acabou. Sabia não. Agora tá sabendo. Deixa eu te falar também, ô Sombra. Você que é o cérebro aí da equipe. Não. Não, é sim. Não é separar, não, Sombra. É, o cérebro e o Pink. O Pink e o cérebro. O cara tem questões, pergunte, vai. Vai, pergunta. Sombra, deixa eu te perguntar. Por que você não coloca o palhacinho pra poder participar pelo menos uma vez aí do estádio? Ó, quer derrubar o RG. É, ele dá indicação, velho. É muito engraçado o palhacinho. Porque eu acho que tem coisas que a gente não deve ter nem a primeira vez, porque depois pode ofuscar. Aí sentir. Ofuscar o quê? Aí, ofuscar, tá louco? Aí vai dar um retorno violento e vai chegar à conclusão que tem que ter todo dia. Ah, mas o sonho já mostrou. Mas você tem razão, o RG participou do palhacinho e ofuscou o palhacinho. É, esse é o problema. O Sombra já colocou um palhaço lá, que é o Domênico. Fala aí, Domênico. Colocou também teu pai. Palhaço já tem vários, né, Azedão? Pô, isso é evidente. Teu pai é um. Ô Wesley, mas a sua cota de perguntas não é já deu tá hoje. É a última informação que eu quero falar aí pra vocês. Colocação. Mas eu assisti no YouTube uma participação do palhacinho pelo telefone. Foi bem legal, viu? Pelo menos uma participação ele podia fazer. Ele é o gênio do humor. Ah, mas essa hora ele dorme. Palhaço tá velhinho. Gosta do palhacinho, dá pra ele. Sem parar, é ouvinte entrar e não parar de falar isso? Não! Não, eu só sei que vocês. Obrigado. Tá certo. Wesley, mas valeu. Suas perguntas foram respondidas. Legal, eu vou fazer mais perguntas, viu? Boa. Lista aí. Que o Domênico e o Bar deveriam receber um aumento, viu? Quem? Pera, essa aí é com os clientes, viu? Se hoje eu ainda sou ouvinte do Estádio 97, por conta deles. Aí você manda. Não, mas peraí, velho. O Zé tá ouvindo agora. Fala de novo, eu não entendi. Quem que tem que receber aumento? Aumento? O gato. Ah, o que é isso? Derruba esse cara aí, ó. O único aumento que o Domênico precisa dar um aumento peniano, rapaz. Vai se ferrar. Juiz. Vaza daqui, moleque. Ah, juiz, que isso? Sai fora, Azedão. Sai fora, seu trouxa. Você faz o seguinte: isso aí você não tem que pedir pra gente. Você tem que ligar lá no Ministério da Fazenda, pro Temer. De Fazenda? Pra deputados, senadores e pedir pra eles melhorarem o Brasil. Daí, se eles melhorarem o Brasil, todos podem ter aumento. Mas hoje não dá. O Temer foi afastado. Deixa eu te falar. Eu queria... O Temer foi afastado, hein? Eu queria saber também onde é que tá o Carçudo aí. O Carçudo apareceu. Tá aqui, ó. Cláudio Carçugo. Enorme prazer, gostei desse ouvinte. Não desliga mais, deixa aí. Tudo bom, Carçudo? Você é o pai do Benjamin, é? Tudo ótimo, eu não sou o padrasto dele. Padrasto dele? Eu cuido bastante dele, dou minha mesada pra ele. Aliás, ganho mesada dele. Você ganha a mesada dele? Ele me dá 100 mil por mês. 100 mil? É uma mesada. Mas é em espécie ou ele deposita na sua conta? Ele me dá numa maleta. Eu gosto numa maleta? Antigo, eu gosto. Trocamos a maleta no shopping. Uma remova prateada. Assim. E vamos no shopping. Debaixo do banheiro, né? Não, ele pede pra deixar do lado a maleta do lixo no segundo andar do shopping pré-combinado e eu troco a maleta. Tipo máfia. Tipo máfia, né? Ele gosta das coisas de máfia. Exato. No novo corredor, que agora aumentou o shopping. Aumentou? No final do corredor tem uma praça. deixou a maleta, pego a outra com dinheiro. Mas você pede para as notas não serem sequenciais, né? Exato. Dá para pegar aqueles caras que estão no check-in do aeroporto, jogar tua mala e cai no chão. Ah, né? Dá uma Nossa, pena, né, velho? Uma pena. Wesley, grande abraço. Por favor, a última pergunta. RG. RG, tá aí? A última pergunta. Tem pergunta pra Laura Miller? RG, tá aí? Não. Tá. Tá aqui, fala, tá aqui, velhinho. Tá? RG, eu queria saber que, porque seu tio nunca foi aí, o Together aí que você sempre fala aí, porque ele nunca foi na rádio aí. Together? Aprendeu bem. Um dia o Together virá. Ô, oh, rapidinho, eu quero mandar um eu te amo pra minha. Eu tô com saudade do motoboy, sério, velho? Eu sempre ligo aí, nunca digo eu te amo pra ela. É, tá vendo? Mandou hoje. Qual que é o nome dela? Eu amo ela. Eu amo ela. Eu amo ela. Você não ganha nada. É, eu te amo, ela vai ficar frustrada. Eu amo, como é que é? Amo ela. Amo ela, eu quero mandar amo ela. É, amo ela. Eu amo ela pra minha noiva Rosileide, tá bom? Rosileide? Eu sempre ligo aí, sempre esqueço dela. Um abraço pro meu irmão Wellington, que sempre escuta aí também. O Estádio 97 e o Celso lá da empresa. Lá cara, mim, tá faz bem? Um favor, liga no meio de dezembro, que não vai ter muito assunto. Pô, eu não tenho bastante assunto, viu? Pra dar uma ajudada aqui. Dia 23 de dezembro você liga. Dia 23 de dezembro você tem DNA de mulher, hein, cara? Ai, volta, Batoré! Sandrão, oi. Sandra. Oi. Dia 2 eu tô lá, hein? Ô, oh, legal! Ei, parece o Cuca falando. Nossa! Estaremos lá. É no Picadeira? É na Banco Honda Hall. É o Cuca falando. É no Banco Honda Hall. É igualzinho o Cuca. Oh, a gente tá falando picadeiro. Ô, Bá, me manda um e-mail aí do endereço. Oh, você esqueceu de mim, Bá. Tem que mandar pra ele. Você que tem que mandar. Você vai receber a informação. Não tem que mandar. Você vai receber de volta assim que o Bá tiver todas as informações. Sim. Ele vai devolver o e-mail seu com as informações corretas, tá bom? É um prazer falar com vocês, viu? Alô, velhinho. Together. Obrigado, velho. Obrigado. Valeu, abraço. Foi a participação do Wesley aqui no Estádio 97, é o segundo ouvinte do momento sem parar. Agora, mais um ouvinte sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Asdrubal. Ó. Ó. Alguém já Só os efeitos de pinball, cara. Demais. Alô. Alô. Quem fala? Marcelo. Olá, Marcelo, tudo bom? Tudo jóia. Marcelo do quê? Marcelo Rebouças. Rebouças? Ah, se é o que eu conheço. Meu, é aqui perto da rádio. Não, não. Pega Paulista. E quantos anos você tem, ô Rebouças? 3.8. RG 3.8, hoje. É uma avenida, né, velho? Sensacional. Aí salvou. É uma avenida, né? Ele tem a voz gostosa, hein? Você gostou da voz dele? Olha! Nossa, um minutinho. Com ódio agora. Olhou mesmo? Cuidado, hein? Domênico pode cortejar você, hein? Eu? Tá na moda, tá na moda, hein? Não, o Domênico Matsumoto. Ouve a voz desse cara. Ouve a voz. O que eu tenho a ver com isso? Ouve a voz dele, menina. O que eu tenho a ver com isso? Você é do clube da voz. Olha, o Domênico já fazia programa. É verdade. Olha, cuidado com esse negócio, fazia programa. Não fazia programa, Domênico? Há quantos anos você não faz programa? O que ele faz é de graça. Faço programa há 30 anos. Como assim, meu? Não, ele é bom no que ele faz? Faço programa há 30. Ah, ótimo. Quantos anos você tem, meu? Ah, já falou aí. Qual que é o bairro? Vila Guarani. Oh. Vila Guarani. Benjinha. Você gostou, Aguinaldinho? Benjinha. Oh. Guarani. Não é Ponte Preta, entendeu? Meu, pera, meu. Se o que eu conheço... Você queria levar uma flechada dele? Zona Sul. Meu, que piroca. Que isso? Zona e com essa voz, tem boa? Zona Sul. Benja. Sul. Ô, ben... Sul. Eu tô dando. Né? Ô, Benjinha, com essa voz. Você morou na Rua do Café, hein? Hã? Pega o cotovelo. Hã? Cotovelo. Ah, pega o cotovelo, velho. Pera, deixa ele falar um pouquinho. Fala, gostoso. Tá bom, qual que é o time aí? Grado. Opa, pera aí, Domenico. Não, se for pra ele falar, se põe no seu lugar agora, eu vou morrer. Traíra você, hein, velho? Tô no meu lugar. Aparece uma voz melhor, você gosta de voz mesmo, hein? Ei, moto, você que conhece da coisa. Essa voz é aquela voz de pegada, né? Olha só. Eu liguei, o Sombra chamou, falou que era a voz do capeta. É, mas é aquela voz com pegada, né? Eu quero ir pro inferno. Ah, também o Baixinho falou que era a voz do demônio, é? É, o Aguinaldinho, essa voz não é... Como assim, baixinho? Não é aquela voz da pegada, que tem a pegada, essa você, tem. Quanto você mede, o demônio? 1,80. Olha só! Olha, quantos quilos? Você calça quanto? 44. Opa, adoro! Mota, peraí, estou ficando... Nossa, mas vocês duas estão excitadas aqui, pô. Pelo amor de Deus, esse programa aqui podia assistir a partir de hoje. Vai, Bolsonaro. Vai, te catar, você pesa quanto, gostosa? 84. 76. E aí, Mota? Faz Domênico, contas, Domênico, assume o curso do Rio, Domênico. Eu fui falar, mandaram eu calar Domênico. A boca. Não, você está equivocado. Não, deixa aí aqui. Quanto que você tem de Lapa? De Lapa? Que história é essa? Ah, Domênico, acho que ficou magoada. É. Domênico, assume, Domênico. Você se depila? O Bolsonaro, toma frente aí. Eu já perdi a vontade de falar aqui. Vai, Domênico. Ô, Domênico, mete uma arma na cabeça desses caras aí. Qual o time que você torce, meu velho? Marcelo. São Paulo, né? São Paulo, pode falar. Corinthians. Ah, é, igual de selinho. É selinho. É Corinthians, mano, é Corinthians. Só beijo. É, gosta de linguiça, não é? É. Vai Corinthians, quem gosta de linguiça é o seu pai. Juiz! Oh, o pai dele tá aqui, ó. É, tá no meu nome, mano. Não é meu pai. Segue o jogo. Meu pai era torneiro mecânico, comecei com a Angela Maria. Igual a Lula, mano. Ô, amigão. Esse tá no meu nome, hein, mano. É, rodada decisiva pro Corinthians aqui no Campeonato Brasileiro. Final de semana tem Corinthians e Cruzeiro jogando lá. Pela Copa do Brasil, o Corinthians foi eliminado, cara. Você acha que o Corinthians consegue dar o troco pra que depois possa dar pra dar uma secada também nos adversários? Porque o empate não resolve a vida do Corinthians, não, hein? Mano, respeitando a opinião sua e de todos, eu não sou a favor que o Corinthians vá pra Libertadores. Porque enquanto fica nessa coisa de, deu um jeito, passamos, conseguimos, a gente não para e olha pro time que a gente tem e não para e fala assim, a situação tá feia, precisamos sentar, organizar e fazer um time bom. E aí fica nessa coisa, vai passando, vai aos trancos e barrancos e tal, e a coisa não deslancha de vez, não organiza. Então assim, é bacana se for, legal, mas como... esportista, vamos dizer assim, né, torcedor, eu era totalmente a favor que não passe, né, ganhe o Cruzeiro, mas não vá, porque se organiza melhor, você cai na realidade, né, fica naquela coisa de, vai passando, vai dar um jeito, ganha um jogo, vai outro, aí não organiza de jeito, direito. É, então, cara, eu também acho que, né? Mas o fato de você ir pra Libertadores não força... a investida na contratação de jogadores, porque é igual aquele negócio, cara, quando você vai pra uma festa mais chique, se você não tem a roupa, você vai lá e compra. Agora, se você tá, tipo, numa festa ali que você fala, pô, é um churrasquinho no quintal, você vai de bermuda, regata e chinelo, tá tudo certo. Agora, se é uma festa um pouco mais conceituada, se você não tiver a roupa, você vai ter que correr atrás pra poder comprar. Se o Corinthians não tiver na Libertadores, o investimento, você pode ter certeza que será totalmente abaixo do investimento que será feito caso o Corinthians vá pra Libertadores, você não acha? O problema é quando você vai fazer compra no crediário, né? A situação que largaram tudo aí. E é assim, todo ano ganha, vai bem. Recentemente fomos atingimos o ponto mais alto e aí pra frente. O Corinthians praticamente foi trucidado, né? A China veio aqui e arrebentou com tudo. Mas e daí, né? O que surgiu disso? Não houve uma boa, na minha visão, um bom planejamento para se montar um novo time, né? E a gente ficou meio que com retalho daqui, retalho de lá, vai juntando, vai passando, e a gente tá com um time desse, né? Nessa situação. E não teve reposição à altura também, né? Então, não nada. Houve, né? A gente pegou uma verba boa, mas não houve reposição à altura, eu acredito, né? Ô, mano, até acho estranho porque é o seguinte, quem sempre ouve falar que o Corinthians tem dinheiro, tem bons patrocinadores... E tudo, e toda hora vocês mesmo, corintianos, vivem se vangloriando que tem dinheiro e tal. E, pô, e aonde foi parar esse dinheiro, mano? Então, Motinha, esse ano de 2016, não é que o Corinthians não investiu. O Corinthians ele gastou quase 60 milhões na contratação de jogadores. É que o Corinthians ele acabou investindo mal. Alguns jogadores eles foram supervalorizados. Por exemplo, pagar 20 milhões de reais no Giovanni Augusto, a grana absurda. O Marquinhos Gabriel custou 4 milhões de euros, sendo que com esse mesmo dinheiro o Corinthians ele conseguiu naquela oportunidade trazer um cara igual o Renato Augusto. É claro que pesa muito a saída do Tite também, porque na mão do Tite, esse time jogaria mais bola do que tá jogando na mão do Osvaldo, do que jogou na mão do Carilli, do que jogou na mão do Cristóvão. Só que o Tite saiu. O Corinthians ele não pode ficar na eterna dependência do Tite. Que o Tite faz falta? Faz. Mas o Corinthians ele precisa começar a andar novamente com as próprias pernas e montar um elenco com uma qualidade maior, porque não adianta também só contratar um monte de jogadores e falar, meu treinador vai dar um jeito, vai fazer milagre. O homem que fazia isso, Príncipe. Ele nasceu há um pouco mais de 2016 anos. Mas o Marquinhos Gabriel, então, ano passado, valia esse valor. Então, mas é que tá. É, o Marquinhos Gabriel jogou, né, é um cara... Aí que tá. É por isso que eu falo do jogador protagonista e o coadjuvante. O Marquinhos Gabriel, ele num elenco montado, como era aquele Santos, ele jogou a bola que jogou. Agora, o Marquinhos Gabriel num elenco desmontado, que é o caso do Corinthians, ele não conseguiu retribuir. É verdade. Aquele, naquele Santos lá, com o Lucas Lima jogando claro, muito. Claro. Pô, um monte de jogadores fez o nome. Ricardo Oliveira. Era outro momento, era uma outra circunstância. Quem era o cara que era menos marcado? Cara... Não, mas esses jogadores aí são mais caros. Todo mundo elogiando hoje no junto, Palmeiras, né? Aí, ó, o Moisés, todo mundo elogiando hoje o Tietchan no Palmeiras, mas é mais fácil o cara se destacar num time que já tá pronto, que tá montado, que tá jogando bola. Que chama atenção pra cima do Dudu, lógico, entendeu? Claro. O Gabriel Jesus. Agora põe, por exemplo, aí o Moisés. Será que o Moisés, se estivesse no meio campo do Corinthians, ia tá fazendo chover igual ele tá fazendo no Palmeiras? Possivelmente deixa, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Você acredita que esse time do Corinthians com o Oswaldo tem alguma perspectiva na Libertadores? Ah, cara, sinceramente, eu me iludo, cara. Eu acho que sim. Eu me iludo, cara. Eu sou aquele cara aí que... Mano, que dá iludido. Murro. Não, eu dou murro em ponta de faca, velho. Eu não sou aquele cara que consegue fazer uma análise sem... Fria. Sem sentimento, sabe? Aquele negócio assim, um comportamento de um cara frio. Eu não faço isso, velho. Por mais que o Corinthians eu olhe assim e fale, puta, não dá, mano. Mas eu falo, não, dá sim, velho. É Corinthians, tem camisa essa porra. Vamos lá, vamos lá. Então, velho, na Libertadores eu acho que o Corinthians ele pode fazer frente sim, porque, volto a falar, aquele torneio de Copa, mata-mata, as coisas se equiparam, mano. Você não viu como o Tolima se equiparou? Ah, se lascar, ó. Vai chupar um canavial. Eu tô achando que vai ter um Tolima 2, aquilo mano. Ali, velho, foi um raio que jamais voltará a cair no mesmo lugar, Montinho. Sei. Foi um raio que jamais voltará a cair naquele solo. Vocês foram eliminados aqui do Guarani do Paraguai. É, que é quase um Tolima. É um Tolima. Não, mas ali era um outro momento. Só não foi na pré. Só não foi na pré. Só mudou a fase. Mas o Guarani chegou longe, porque depois o Guarani quase foi pra final. O diretor de vocês chegou e falou assim, puta, que prêmio, né? Ué, mas é fato. Quem criticaria naquela oportunidade? Quem que você prefere pegar aí numa semifinal? O Vélez? O Boca, o River ou o Guarani do Paraguai? Não tem que falar nada. Você é louco. Não tem que falar. Você pensa, mas não fala. Ô, o Corinthians tomou gol daquele cabeçudo lá, aquele Santander lá, velho. Mas o Cássio também deu uma confessada, velho. O Cássio deu uma confessada no Paraguai, que foi um monstro, hein, mano. Diga, mano. Deixa eu só falar antes que caia a linha. E eu não vou falar tanto igual o outro rapaz. Deixa eu mais uma pergunta. Olha, você pode falar quanto você quiser, voz grossa. Ah, esse pode, né? Com certeza. Sacanagem. É fácil, barato e sem juros. Opa, você ganhou um par de ingressos para no próximo dia 12, segunda-feira que vem, ir conosco lá no Banco Honda Hall, assistir o Estádio 97, leve acompanhante, lógico, é um par de ingressos, tem entrada, comida, bebida e um kit da Honda de presente. Para confirmar a sua participação, você vai mandar um e-mail para o aba@97fm.com.br. Obrigado. E tô com você, velhinho. Com esse time aí, o Corinthians, esse técnico, toma cacete no primeiro jogo, se for pra Libertadores. Agora o bagulho não, RG. É o RG querendo gorar o bagulho. Não, sabe onde mora o perigo. Eu acho que o Oswaldo não dura até a Libertadores. É, realidade. O Abusano me garante 3 vezes mais proteção. Boa, ganhou um kit diversão. Top do desodorante Extreme. Boa. Top esse kit, hein, mano. Pessoal, brigadão. Valeu, Marcelo. Obrigado. E a participação de vocês todo dia, 5:30 da tarde. Obrigado. Boa, ajuda velho. Bastante a gente, viu? No trânsito. Valeu. Desanuncia Tom Jobim aí pra gente, vai. Obrigadão. Fala assim, você ouviu agora a Aquarela, Tuquinho. Obrigado, irmão. Valeu. Essa foi música é muito legal, cara. Marcelo, Aquarela. No oferecimento do Sem Parar. Se ainda não trocou... Ah, Domênico, seu vagabundo. O Domênico tem as caixinhas do Sem Parar. Não foi ainda trocar pelo adesivo. Não deu tempo. Agora eu vou. O Domênico é o tipo lá do cara que não faz porra nenhuma fim de semana inteiro. Não quer saber de trabalhar. Vagabundo. Dorme. Vai trocar as caixinhas do Sem Parar. Domênico, você vai trocar as caixinhas do Sem Parar? Vou amanhã. Vai ficar muito mais bonito seu carro, muito mais prático e continua com todas as vantagens. Tô vendo lá. Continua sem passar... Você não vai ter facinho, que... Facinho, né? De colocar ali o adesivo. É facinho. Desse tamanho assim o adesivo, cara. E você continua com toda a comodidade e não precisa se preocupar com moedinha, tickets, essas coisas chatas. Então, se você é cliente Sem Parar e tem aí as suas caixinhas, acesse agora mesmo o aplicativo do Sem Parar e encontre a loja mais próxima de você. Ou então entre no site semparar.com.br. Você vai saber como trocar suas caixinhas do Sem Parar pelo adesivo. E se você ainda não tem Sem Parar, vai saber também como instalar no seu automóvel e ter toda a comodidade. Boa. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é mamão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Ah, o Sem Parar é legal, Sombra, que o cara se sente VIP. É. Pelo menos em um momento da vida dele, quando ele passa pelo pedágio, que ele não pega a fila, porque geralmente o famoso que tem o comportamento... Não pega rico, fila, ele não pega a fila no banco, ele não pega a fila no... Dá um exemplo de famoso aqui do estádio. O Benja. Que não pega fila em nada. Sabe qual foi a última vez que o Benja fez check-in na vida dele? Não. Quando ele estudava no Pérez, que ele foi pra Disney com a tia Augusta. Que no caso era a tia Clara, porque era da colônia. Era da colônia. É, depois disso, quando ele virou famoso, nunca mais fez check-in, cara. Tia Clara. Então, cara, tia Stallenberg. Stallenberg. Tia Clara foi... Stallenberg, isso turismo. Mas enfim, então o cara com sem parar, ele se sente VIP, cara. Porque ele passa direto, não pega a fila. O VIP faz isso diariamente, em tudo. Balada, é verdade. Restaurante, banco. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3.003.7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Fura Fila, fala aqui da Honda. Olha só, amigões, o ano tá acabando e 2017 já tá logo aí. E provavelmente você já fez aqueles seus planos pro próximo ano, certo? Só que tal dessa vez você fazer planos que realmente você vai conseguir realizar? Por exemplo, como comprar uma Honda nova. É isso mesmo. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca de sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. E o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano é o melhor de tudo. Sabe o quê? Você não paga juros. É o melhor de tudo. Vou repetir, olha que frase bonita. Você não paga juros. E olha só que moleza. Com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você realiza seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. É isso mesmo. Então não perca tempo. Vai agora, vai amanhã, vai depois de amanhã, vai semana que vem, mas não deixe de ir a uma concessionária Honda. Faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E não se esqueça, hein? O ouvinte do Estado 97 que ligar aqui durante o Estado 97 fala a seguinte frase: consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Conquista um par de ingressos para participar do Estádio 97 ao vivo lá no Banco Honda Hall no próximo dia 12 de dezembro, com tudo incluso: entrada, comida, bebida, e você ainda vai ganhar um lindo kit da torcida Consórcio Honda. Se liga, é só ligar aqui no Estádio 97 e falar: consórcio Honda é fácil, é barato e sem juros, é Honda! Ah, agora é hora de trazer as mensagens via WhatsApp no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E aí, Sombra, como é que vai ficar nosso tricolor aí? Que essa lateral esquerda, sem Mena, já tava ruim com Mena, tá ficando pior sem ele. Como é que a gente vai ficar aí? Um abraço a todos aí, aqui é o Fábio, do Jardim Mitsutani, Zona Sul de São Paulo. Chupa, mano, galinha. Ah, rapaz. Galinha é sua irmã. Juiz! Que feio! Uma galinha da Angola, velho. Segue o jogo! Segue o jogo! Segue o jogo! Que é o juiz holandês que finge que não vê? É lógico. É sempre homenagem. Assim, segue o jogo. Lateral esquerda do tricolor, cara, eu tenho a mesma preocupação que você. Mas boto fé no trabalho lá do Marco Aurélio Cunha e de quem tá lá agora. Mas o Marco não tá saindo, Sombra? Ele não deixa São Paulo agora? Em janeiro, parece. Não, acho que é dezembro. O acordo é agora. Esse é o São Paulo era agora. Esse é o último mês. Então, mas vai deixar tudo encaminhado, né, mano? Assim, fica aquela coisa, né? Quem será que vai ficar no telefone correndo atrás de nego, né? Não deixar encaminhado é uma coisa. Não, quem porque... é que vai dar sequência? O São Paulo, mas se o Marco estiver ouvindo, pode mandar pra gente. Marco, quem que vai cuidar das contratações na sua ausência? Então, porque o São Paulo ele tinha um pré-acordo lá com o Denner Assunção, aquele lateral esquerdo da Chapecoense que acabou falecendo no voo também, né? Aí o São Paulo ele não quis exercer o direito de compra no Mena. O Mena tava avaliado aí, a tabela FIP dele, 5 milhões. Aí o São Paulo falou, não quer. O Cruzeiro falou, não, então pega por baixou. Baixou pra 1, de 5 baixou pra 1, São Paulo tá caro. Não, 3 milhões e 600 mil reais. E voltaria o lateral direito, né? Ia voltar também, né? Não é do São Paulo, o lateral lá? Não. O Caramelo? O Caramelo, não sei. Não, o Caramelo acho que ele voltaria até o meio do ano. É, não sei. E o São Paulo... Mais mensagens. Boa noite, galera do estádio. Boa noite. Cláudio, corintiano, 58 Cláudio. Anos. 77 eu tava lá. Boa. Só informação: 70 mil ingressos o Matheus trouxe no carro dele para vender aqui em São Paulo. Caraca. No Maracanã tinha 80 mil pessoas torcendo pro Corinthians. É lógico. Sendo que 10 mil eram torcedores dos outros times cariocas. Um abraço a todos, boa noite. Esse aí agora vai dizer que era o mecânico coisas, do Matheus, que pensou no carro que só do Matheus. Ele trocou o pneu do carro paga na pau. Dutra. Você paga uma rajada aí, paga uma rajada aí. Ê, porra de rajada. Paga uma rajada pra nós aí, velho. Aqui é Corinthians, RG, tá louco. Aí todo mundo tava lá, né, RG? Todo mundo foi no ver o jogo. O mundo tava lá. No Japão também, lá, o estádio lá de Yokohama, que cabe 80 mil pessoas. Como viajou, gente? Tinha corintiano, flamenguista, palmeirense, São Paulino, todo mundo torceu pro Corinthians. Vai te catar, devia estar tudo ilegal. Entrou como no país? Porque assim, o consulado do Japão não emitiu nem 20 mil. Não emitiu escambau. Quem não emitiu escambau? Teve uma série de corintianos aí que já moram ali no Japão, tá certo? São os Dekasegs. O pessoal que contribui muito para que o Japão cresça e continue sendo assim. Você já estava lá na invasão. Tem 30 milhões lá no Japão. Yakuza Itaquera. Vamos que vamos, meu Coringa. O manto alvinegro é tradição. Cantarei com orgulho até morrer. O verde que representa é você, Chapé. Nossa, hoje tá pesado, velho. Ouvirá o grito de mais um louco lá em Condá. É o meu timão cantando pro mundo inteiro a união. Ah, legal, velho. A torcida do Corinthians aí fazendo músicas aí. Fez uma homenagem. Pra homenagear a Chapecoense. Bacana, velho. Bacana. Isso aí. Legal, mano. Você viu, não adianta querer pregar a união, né? O Mota fez assim, enfiou o dedo na garganta, porque você ia se vomitando. Mas é o tipo de comportamento que tem que ser abominado por todos nós. Tanto é que agora ele tá constrangido, ele tá com vergonha. Não é porque tudo que tem que ser, tudo é legal. Eu não gostei da música. Então, não. Você não gostou porque fala do Corinthians. Então, chupa. Então. Agora você tá constrangido. Não era a união de todas as torcidas? Por que ele não falou de todas as torcidas? Só falou do Corinthians. Ué, porque o cara é corintiano, seu nó cego. A torcida do Corinthians vai cantar a torcida do Palmeiras. Se é pra ser hipócrita... Nó cego. Ele que falou. Então, aí você vem me dizer... Você não gostou. Não, mas ó, esse tipo de comportamento que eu tive perante o Mota, porque o Mota dentro daquele estação de trem que a gente comentou agora, é aquele tipo de tonto que vai querer brigar. Eu já dei uma pedrada nele e já baixou a bolinha. Ah, tá bom. E é o que o torcedor tem que fazer com o outro que quer brigar. É eu, né? Você é o santo. Eu sou. Você tá vendo? Mas sempre foi bonzinho. Tá vendo? Acabou, Neil. Acabou. Boa tarde, galera. Quem fala é Edson Santos, Jardim Vila Formosa, corintiano. Fala pro mano que tem outras formas do Corinthians homenagear a Chapecoense. Bota o uniforme branco, distintivo da Chapecoense no peito. Mas o uniforme verde não, vai acabar com a nossa tradição. A gente tá vida. Acabou, velho. É que eu acho que. Só foi o domingo. Mas não tem conversa. Não é isso, não. Ô, Domênico, eu acho que você não precisa necessariamente vestir a camisa verde pra prestar uma solidariedade ao Chapecoense. Não, eu sei, mas entenda o que eu vou dizer. Não é que você precisa vestir a camisa da Chapecoense pra mostrar a sua solidariedade. Por exemplo, o Temer, ele poderia vestir a camisa da Chapecoense no aeroporto e não tá sendo solidário como não foi. Entendeu? Porque se ele quisesse ser solidário, ele teria ido lá no velório, lá onde tá todos os corpos ali. Ele foi. Ele chegou aí? É que eu não vi, sinceramente. Mas não falou nada. Mas, você mesmo disse que não teria problema nenhum, que seria uma homenagem a Chapé. RG, mas eu ia completar. É o que eu volto a falar aqui. A cor, nesse exato momento, RG, eu acho que é secundária. Eu acho que é uma bobagem. Agora, mas não vai usar verde, porque verde remete ao Palmeiras, etc e tal. Eu não vejo nenhum tipo de problema. Sinceramente, não vejo. Eu não uso verde, mas se fosse preciso usar uma camisa verde, em solidariedade a Chapé, em homenagem a Chapecoense, eu usaria sem problema algum, cara. Vamos lá, mais uma mensagem. Ih, rapaz. Travou. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pablo Martins, bancário. O Domênico tá parecendo aqueles caras que jogam na Mega Sena o mesmo número a vida inteira, meu. Lógico que ele vai acertar a cápsula do tempo. Ele tá desde 94 falando que tá o Palmeiras, o campeão. Um dia ele vai acertar também, né? Domênico! Um abraço, galera. Tchau, tchau. Parece o Marcão falando. Calma. É só pegar a última cápsula. Não precisa muito, não. A última. Falou groselha. Pega a última cápsula do ano passado. Eu não coloquei Palmeiras. Eu coloco o que eu acho que vai ser campeão. Então você presta atenção nos programas das cápsulas pra você falar antes bobagem aqui. Vou dizer pra você, muito pelo contrário. Eu dei um show, eu jorrei no trouxa. Jorrou, né? O cara não sabe se é verdade. O cara não sabe. Pega, o bar tem aí. Você que tem que apresentar a sua defesa. Então, por favor, então eu vou pegar as gravações amanhã de todas as cápsulas do tempo e vou provar que não tem. Aí tudo bem. Ah, aí você chupou também, não? Não, chupou não. É isso, você vai chupar então. Você tem que apresentar a sua defesa. Todo mundo chupou aqui, é isso? Até agora você não tem o álibi. Até agora você não tem álibi. Quem não tem o Katsu? Pega aí o bagulho aí, ó. Ele tem Katsu sim. Controla a tua mina, meu. Calma, gata. Tem uma massagem com seis? A mina é a véia. É isso, essa véia. Eu? É a véia. Olha lá, a outra cápsula do tempo aqui. Vamos ver, ó. A última cápsula do tempo, vamos lá. Cápsula do tempo, vamos ver. Cápsula do tempo do Brasileirão 2015. Então, 2015. Pega o 14, ano passado. Pega o ano passado, você falou ano passado. Domênico botou Palmeiras, campeão. Mas o ano passado o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, porque o Palmeiras estava montando um bom time e tinha capacidade. Não, e mas foi... você falou que o ano passado você tinha colocado o Palmeiras. Posso falar? Você posso, falou. Deixa ele falar. Tá bom, mas eu não lembro, eu vou lembrar de todos. Mas então, 2014... Pega 2014. Pode pegar, que esse é o garoto. O time do Palmeiras, ele era fraco, não tinha como ganhar aquele campeonato. Tanto que o Palmeiras passou um apuro. Desculpa, Domênico. Eu não eu tô falando, Sombra, isso eu lembro muito bem. Quem faz as capas do tempo sou eu. Eu jamais iria mentir aqui. Mas, Domênico, vocês estão falando uma coisa que não tinha colocado o Palmeiras. Botou campeão Palmeiras. O ano passado, eu posso ter esquecido. Esqueceu, então véio. Pega todas. Agora o ouvinte tem razão. Eu faço questão que o Baco pegue todas as... Não. Pega todas as cápsulas e mostre pro trouxa que mandou pra provar pra ele. Não, lógico. Até agora ele tem razão. Mas ele falou uma coisa... Enquanto ele provou que tem razão. Ele falou que desde 94. O programa começou em 2000. A cápsula 99. Deve ter começado em 2010, foi 2009. Eu vou defender ele que em 2013 o Domênico não colocou porque o Palmeiras tava na Série B. Então, vamos defender. Pega aí. Pode pegar todas. Pega e vê. Estádio 97. Eu ponho o que eu acho que vai ser campeão, não tem essa. Vocês estão irritando o Dodô. Então, não é, vocês estão falando mentira. Eu coloco o Santos em todas. Merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Também oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 363-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Vamos falar da Nissan, Narigudo. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$7.900 e parcelas de R$699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível. Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, hein? E a Xuxa fazendo um voo pro Piauí, um raio pegou o avião dela e ela teve que fazer um pouso de emergência, em Brasília, que né? Que susto, hein, cara? Absurdo, hein, velho? Tá. Muito bem. RG, quem ganhou o boné estádio 97 Vista Aérea? José Roberto Alves da Silva. Bonés Vista Aérea, telefone 30-31-2288. Roberto Toca tava lá no São Paulo, lá, mas votou pelo não. Que tristeza. E quem ganhou a camiseta do estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Marcelo Rebouças, parabéns. Os dois têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios entre 9 da manhã e 5 da tarde aqui na Energia 97. O estádio volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozan, no jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é Gol. Valeu, gente, até amanhã. Tchau.